Se liga, se liga. Chora cavaco. Ah, mulher. Atenção, Krasenek. É o top de 4, já vai. Já vai. Nós podemos jogar, nada mais nos impede. Só não dá pra fugir do monstrinho de neve. Vamos todos nós, não estamos sós. Sabemos agora como importa jogos de fora. Pela internet, jogar com nossos pais e mandar Barrel Roll a voar pelos ares. Matar os zumbis, GG pros noobis. Pegar o Triforce, zerar com agora o Sword. Vou dar uma passada no Marte, comprar Great Ball e pegar Pokémon. Fazer tabelinha com Gomes, chutar com Alejo e ser campeão. Seguro tiro pra dar charge e matar um monte de robô. A princesa não tá no castelo, coitado do Mario encanado. Mamma mia! Eu gosto de jogos e diversão. Decido o destino do mundo apertando um botão. Eu gosto de jogos e diversão. Mais tarde eu tomo meu banho, tô matando o chefão. Eu gosto de jogos e diversão. Pior podcast do ano foi o Dimensão. Filha da puta. Eu gosto de jogos e diversão. A ninja inimiga é o homem da relação. Ah não, vai se fuder. Eu gosto de jogos e diversão. Já tá acabando, minha mana me passa poção. Ai, ai. Eu vou tentar, vamos lá. Eu, Gazinha, água de diversão, comemorando um ano de duração em sua 50ª edição. Aê! Quer dizer que essa edição vai ter um ano de duração, é isso? Um ano. Isso. Exatamente, é o Senhor da Eternidade que vai editar. Vamos, Senhor. Eu vou editar pela eternidade, né? E nessa semana estamos reunidos para comemorar o nosso aniversário, revivendo a nossa tão querida série e provavelmente o episódio mais pedido por continuação, né? Era uma vez 16 bits. E pra quem não sabe e tá dando mole por um ano inteirinho da sua vida, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Peraí. Você roubou a minha, mano. Nada. Funcionou. Roubou a minha entrada. Deu seu cu também, vai, continua. Então, quem não entendeu tem menos de 15 anos ouvindo esse podcast. O mestre Splinter. Então, agora que a gente fez um ano, fazer uma revelação bombástica. O ninja inimigo é gay e a ninja inimiga é a irmã dele. E esse aqui é um episódio de The Game of Thrones. O Senhor da Eternidade. Cara, eu passei um ano pensando na entrada desse episódio, só que eu esqueci. Excelente, né? Pra variar, quem devia ter vindo seria mais Splinter. Depois você grava uma pra mim que eu não pensei em nada. Essa é já foi usada. E quem correu pra dar um abraço e comemorar com a gente tem aqui o Fritz. Se o podcast tem um ano, que tem 52 semanas, por que que o um ano aqui se comemora com 50 episódios? Fica a dica. Porque também não é pra ser 52, é pra ser no 53. Oh, yeah! Helicopter dick! Helicopter dick! O Crusher! Ô, Ninja Inimigo, sabe o que eu achei engraçado, cara? Na apresentação você não falou que a gente tá comemorando mais uma vez um ano. Meu Deus, quase que falei isso. Ele tentou, mas ele viu que ele errou a tempo. A sociopata digital Babs. Eu soprei e a fita não funcionou. Quem é o Logan? Uou! Não, eu ia cantar parabéns, mas tu não sabe que o bolo é uma mentira. Next. E o Killer Asus? Eu não sei usar saca-rolha, é sério. Caralho. Esse é o episódio de revelações bombásticas. Isso aí, amigos. Nessa semana vamos entrar na DeLorean vestida para comemoração de aniversário. Vamos tentar voltar nos anos 90 para discutir a era dourada dos gamers. Vamos dar as mãos, avançar pela segunda fase de todo gamer na nossa época e enfrentar o chefão no final. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Eu sou o mais irado, cara, que foda. Porra, irado, né? Tá vendo? Tô emocionado, sério mesmo. Tá emocionado? Porra. Cara, sério, pode falar pro cara, pode mandar e-mail pra ele e falar que eu tô emocionado. Porra, já, porra, tu, primeira vez na tua vida que tô mais alto em alguma coisa, né, cara? Tá ligado que eu tô segurando uma wiki, né? Uh-huh. Presta atenção pra onde o Mestre Splinter tá olhando, ele tá secando a wiki que tá na minha mão, meu irmão, olha lá, a cara dele. Ah, pode crer, cara, que sick, cara. Aí, eu sou o mais irado, cara, na moral. Tá muito, aí, tá muito irado, Manolo, muito irado. Tô muito emocionado, eu sou muito, muito emocionado. Caraca, na moral, irado. Já tem um minuto que a gente tá falando dessa merda e ninguém tá entendendo porra nenhuma. Isso aí é um desenho que foi mandado pra gente, que tá na postagem. Você vai ter que entrar na merda do site e olhar, se fudeu. Que foi nos mandado pelo Macaco Flamejante. Ele mandou um e-mail pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com e ele disse o seguinte: fala galera do Eu Gosto de Jogos de Diversão. Como é o primeiro e-mail que eu envio pra vocês, e dessa vez é verdade, não tá mentindo, realmente é o primeiro e-mail que ele envia pra gente, deixo aqui meu nick de CS das antigas, Macaco Flamejante, que viria mais tarde a se tornar NQV Macaco em HL2 Deathmatch. Descobri vocês através do Vagrante Bard há menos de um mês. O que posso dizer é que desde então passei todas as tardes ouvindo os podcasts no estágio, rindo como um retardado mental. Virei fã de carteirinha, pois admiro muito esse tipo de iniciativa, divertida, interessante e muito envolvente. Me identifiquei com inúmeras situações ao longo dos podcasts, principalmente no episódio de Lan Houses, a Where Hell. Não quero me alongar nesse e-mail, que na verdade é uma pequena homenagem. Tendo em vista que vocês estão completando 50 edições essa semana, resolvi fazer um pequeno presente. Dediquei 2 horas do meu tempo aos caras que me deram muitas horas de diversão pra fazer esse desenho aí no Anécio. Ver Anécio, 2 pontos de maiúsculo. Bem, é só uma brincadeira com os nomes da galera e seus avatares no mundo dos jogos. Espero que vocês curtam. Continuem um bom trabalho divertindo milhares de pessoas oprimidas em suas viagens de retorno ao lar, ou até mesmo em seus tortuosos estágios. É uma atividade nobre e deveria contar com uma atividade complementar pra vocês, principalmente pro fudido que faz design na PUC, como ele, como o Senhor Eternidade, como o Comandante de Cobra. E é isso aí. Forte abraço a todos. Porra, ficou muito bom o desenho do cara, cara. Ficou, eu tô emocionado, sério. Eu fiquei muito irado. Tá, tu tá muito emocionado, né, cara? Eu queria poder largar minha forma corpórea e ser esse cara bizarro aqui. Tipo, parece um touro, né? Um golem touro, né? Caralho, tá muito irado esse boneco, né? Ou então, tipo, tu pode pensar que ele é simétrico, né? Então cada metade dele é uma parada diferente e é tipo gêmeos, assim. Tu não é de gêmeos? Caralho, como é que sabe disso, cara? Porque tu faz aniversário quase perto do meu, eu sou touro, deve ser gêmeos, pô. Pode crer, cara. Não, é porque pode eu leio horóscopo, eu leio horóscopo. Se eu fosse touro, ia fazer mais sentido. É, porra, mas aí, Manolo, tá irado. E o maior irado da imagem é que o Mestre Splinter tá secando a Wikipédia que tá na mão do Ilapso. Tá até acorrentada, tá ligado? Que o Mestre Splinter deve ser o ladrão de Wiki. Fato. Aí, tá muito irado. Aí, muito obrigado. Aí, olha a pose do ninja inimigo. A pose. Você foi... Mãozinha na cintura. É, tá gay no ponto certo, cara. Tá exato. E, porra, cara, sério mesmo. Foi a primeira vez que eu verti uma lágrima, né? Lendo e-mail nesse podcast. Verti... Nesse podcast, ponto. Vertiu lágrimas, né, cara? Vertiu lágrimas. Porra, é muito emocionante, cara. Nós agradecemos ao Macaco Flamejante Thiago Lehmann, 2011. Assinatura. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E falou que levou 2 horas, né? É tipo speed paint mesmo. Vou botar um olho vermelho e vai ser meu avatar pra vida. Porra, mas avatar for life. Próximo e-mail aí, faz favor. Pô, eu que tenho que ler? Pô, peraí, tô editando a foto aqui, tô usando. Então, o e-mail da Dark Lotus, estudante de informática pra gestão. Eu acho que é homem, rapaz. É homem. Será? Aí, eu não sei, mas será que era pra ser Black Lotus? Não sei, mas é homem. Porque pra quem não sabe e tá dando mole, Black Lotus é uma clássica carta de Magic. De Magic. Que na época do Velho Oeste, que é quando eu jogava... Porra, era super valia. Ela valia, tipo, R$400 e era muito. É, ela valia o cu de quem jogava Magic nessa época. Enfim, o que eu me lembro nem era tão boa assim, acho que... Não, ela... Ela dava, tipo, 3 mana em color, sei lá. Isso, ela adicionava 3 manas em colores e você escolhia lá. Mas ela... Mas fazia alguma... Quando você virava, fazia alguma coisa também. Era custo zero, era acho cheio de... Sei lá, tinha mais sacanagem. Enfim, era uma boa capa. E era rara pra caralho. Olá, funkeiros cariocas malditos. Fui jogador hardcore em diversos momentos da minha curta existência, em diferentes consoles e no PC também. Mas um período que eu gosto de lembrar é quando eu tinha 12 anos. Nos idos de 2001. Vamos fazer uma conta aqui. Ele tem... 2001, 89, nasceu. Tem 3 anos a menos que eu, 22. É, né, porra? Você tinha 12 em 2001, 10 anos depois tem 22, né? Ah, pô, você falou que, pô, poucos que de curta existência, pô, tu já é velho, né? Tá, porra, já tá com a idadezinha, né, mano? Já, já tá, como diria um outro maluco que manda e-mail pra gente, já tá quase comendo mulher, né? Eu e meu saudoso PlayStation 1 versão compacta éramos inseparáveis. Já perdi a conta do número de vezes que briguei com a minha mãe porque ela estava me mandando estudar e eu não queria largar o controle. Clássico. Implorando por mais uns minutinhos só pra salvar o jogo. Provavelmente o jogo em que mais fui viciado foi Parasite Eve 2. Pra mim, aquele era o jogo. Eu era capaz de literalmente passar o dia inteiro, da manhã à noite, jogando aquela merda, tentando progredir na história, matando monstros pra conseguir mais BP pra comprar armas e etc. O que era BP? Era tipo Battle Point? Deve ser tipo Battle Point, né? É, deve ser tipo um XP, Gold, sei lá. Lembro bem que uma vez estava no supermercado e me deparei com alguns telefones públicos. Caralho. Como assim? É porque no Parasite Eve você salva o jogo usando o telefone. Ah, tá. Pô, desculpa, cara. Eu sou noob. Eu não conheço o jogo. Acontece. Eu também não lembro mais o que é BP. Mas ainda tá em tempo. Posso comprar e jogar. Pode, pô. Tem 3 agora pra jogar. A primeira coisa que passou pela minha cabeça na hora foi: preciso salvar o jogo. A segunda foi: porra, tô jogando Parasite Eve 2 demais. Clássico. Quando você começa a ver coisas do videogame na vida real, é que tá na merda. Exatamente. Mas enfim. Ele falou PE 2 demais, mas PE 2 pra mim é Pro Evolution Soccer 2. Sei que é caralho, assim. Caralho. Resident Evil, em especial 3, também me deu alguns calos nos dedos. Final Fantasy 9 também me deixava preso ao PS1 por um longo tempo. Só não foi melhor, porque geralmente tava pau nas CDs. Ele é isso que dá, que... comprar jogo pirata, entendeu? Porra. Mas nessa época não tinha problema. Isso com várias copas diferentes. Várias. 32 Final Fantasy 9. Cara, com o dinheiro que você comprou 32 Final Fantasy 9, tu podia ter comprado o original, cara. É verdade, Manolo. É verdade. Ele falou que o Resident Evil, sobretudo o 3, dava uns calos no ordeiro dele, né? Sabe que o Resident Evil 3 é o que você joga com a Jill e ela usa tomara que caia e mini saia, né? Tô ligado. Esse calo aí não era de jogo, não, Manolo. Esse negócio de dava pau nas CDs. Travava o jogo bem na hora do Final Fantasy, na hora que a garotinha aí, caralho, pedofilia. O próximo e-mail é do... Ah, pode falar. O próximo e-mail é do... Cara, manda um abraço pro cara, entendeu? Pô, abraço aí pro Dark Lotus, é verdade. Os caras sempre mandam um abraço pra gente, a gente nunca manda um abraço de volta, né? A gente é muito macho pra mandar abraço em homem, porra. É, porra, é macho demais, tem razão. É, porra, macho pra caralho. Próximo e-mail é do Elias Maluco, não mandou, não falou de onde é. É Elias Maluco, então. Elias, você é um maluco. Olá, amigos do Eu, a gente... Cara, ouvindo o podcast, lembrei do meu tempo em que jogava Final Fantasy Tactics e Digimon World 3. Lembro que o meu save no DW3 chegou a passar... Ah, peraí, para. DW3 é Dynasty Warriors 3. Dynasty cara. Warriors 3. A galera tá mandando freestyle nessa... É, siglas, né? É, não pode, não pode, não. DW é Dynasty Warriors, tem razão. Lembro que meu save no Dynasty Warriors 3, então, no caso, chegou a passar de 250 horas só jogando com o meu Gimon. Caralho, tinha algum Gimon no Dynasty Warriors? Caralho, tem Dynasty Warriors Digimon? Não sabia. Caralho, eu jogava com... É, tem Gundam, né? Vai sair até um novo agora. Eu jogava com o Lobu no Dynasty Warriors. Falando isso, vai lançar Dynasty Warriors Gundam 3. De repente tem uma apresentação especial aí do Gimon aí, né? Pô, já pensou um Gimon Gundam? Caralho, que foda. Um Gimon Gundam que... Nada como juntar, tipo, monstros que parecem dinossauros com robôs. Putz, ainda lembro que não sabia nada de inglês. Eu era, e sou ainda, muito novo. Tinha uns 5 ou 6 anos. Hoje tenho 14. Aí, o outro que tá quase fazendo sexo, quase comendo... Aí, daqui a um ano, hein, moleque, ó. Aí sim. E ficava cerca de 14 horas no DW3 e depois jogava com Hanza, um calculator e uns personagens mega toscos no time. Umas 4 horas. Caralho, 18 horas jogando, joguei o dia inteiro, porra. Caralho, porra. Caralho. É, 6 anos, né? Deixa eu fazer, porra, é só dormir. É, 6 anos. É porque... 6 anos dá pra tinha descobrido a punheta, né? É, 14 anos é punheta, Coca-Cola e videogame, né? 6 anos é só Coca-Cola e videogame, né? Não tenho, né? Saudade desse tempo. Mamadeira. Mamadeira e videogame, né? Não, mas olha aqui, ó. Hoje passa as mesmas 18 horas, só que no WoW. Caralho, cara. Pô, Como é que ele não dorme, então, Breno? Tem, sobram 6 horas, né? Tem que, deve ir pra escola, né? Sobram 6 horas pra ter punheta, né, porra? Não, mas deve ir pra escola, né? Escola, 4 horas na escola, mas sobra 2. Uma ele dorme, nas outras 1 hora ele, 10 horas ele almoça, 10 minutos ele almoça, 10 minutos ele janta. Ah, não, viajei, velho. Pô, ele bate punheta junto do WoW, né, junto cara? Junto do WoW, deve ser. Falou, né? Pela pelada, deve claro. Comer jogando o WoW. Ele deve levar o WoW no laptop pra escola. Comer jogando WoW. Ah, com certeza. É verdade, faz sentido. Não, agora, beleza, entendi. Ó, esse moleque é true, olha aqui. Enviado via sinal de fumaça, porra. Esse moleque é true pra caralho. O moleque tem 14 anos e ou na metade da galera que manda e-mail. Elias, tu que tá aí, não sei onde tu mora, levanta o braço aí, ó. High five. Antes de você começar a ler o e-mail do Pyron, deixa eu só ler a última frase do e-mail dele. É isso aí, negada do mal do Tuk Tuk. Continuem com um excelente trabalho, sem leituras de e-mail de 40 minutos. Agora, começa a ler o e-mail dele. Posso ler bem lentamente pra render mais? Pô, cara, pode, vai. Não, tô zoando. Fala aí, cambada de funkeiros, cachaceiros malditos. Pô, cachaceiro só o Mestre Splinter. Só o Mestre Splinter, claramente. E, inclusive, acaba vomitando na casa dos outros também, né? Que isso, fala isso não. Porra, boa conversa sobre jogos casuais hardcore. E vou deixar aqui minha experiência de merda sobre o assunto. Coisa pra caralho. Apesar de lançarem jogos voltados mais para o público casual e outros mais para o público hardcore, acredito que o que realmente define o que é um ou outro é o jogador. Concordo. Porque é você que define como você vai jogar algo. Simplesmente você pode levar aquele jogo a sério ou simplesmente jogar por fã de bobeira pra relaxar. Você pode dizer que tem jogos que não te permitem isso, por ser um jogo mais sério ou difícil. Mas se você for capaz e dominar o jogo, você faz o que quiser dentro dele a ponto de jogar o jogo de forma relaxada, por ter total domínio sobre ele, e o contrário também acontece com jogos casuais. Você pode colocar metas pessoais em um jogo despretensioso e tornar ele hardcore ao extremo. Vou citar meu exemplo próprio. Os jogos que tinha e que eu mais curtia de quando era moleque, eu não enjoava e sempre jogava de vez em quando. É porque naquela época também era, tipo, era caro jogar jogos, né? A gente pegava, comprava aquela fita e drenava até o máximo. Exato. Então, para me dar aquele incentivo, eu me cobrava metas para desafiar e me superar como jogador. Então eu fazia coisa do tipo zerar com Ryu e Ken apenas usando Shoryuken, virar com todos no Street 2, Champion Edition e Super Street no nível 8, 8 estrelas, blu blu blu. Zerar todos os Shinobi sem perder vida no Hard Mode. Caralho, esse moleque é pro pra caralho. É true, hein? Manda o vídeo que é fake, mesmo. Quero ver. E depois fazer o mesmo sem Shuriken. Ah, vai se ver que fez isso. Quero ver. Ele colocava a meta, ele tomava uma surra e aí ele... Ah, não, ele falou que estabelecia as metas, não falou que cumpria todas, né? Vai ver algumas, ele não conseguia. Tem razão. Isso não está relacionado somente ao tempo que você tem pra gastar nos jogos. Graças a Deus, hoje temos save. Graças a Deus. Pô, mas naquela época tinha password. É verdade. Hoje, devido ao trabalho, estudos e mulher, tem em média de 2 a 3 horas por dia para o laser. Acho que não foi isso que ele quis dizer, mas vale o que tá escrito, né? E meu último jogo que virei foi o The Witcher 2. Fazendo toda essa série de quests, eu levei 33 horas. The Witcher 2 é um jogo muito denso, com enredo muito complexo e dinâmico. Depois você conseguir explorar toda a história do jogo e se aprofundar em cada personagem, vou ter que virar o jogo no mínimo mais umas 3 vezes e com certeza irei fazer isso. Então, pra terminar e explicar melhor, o que eu quero dizer é o seguinte: a diferença entre o jogador casual e hardcore é que o casual é o mal fededor que fumega 5 minutinhos, goza, vira pro lado e vai dormir enquanto o hardcore fumega a noite inteira. Peraí, então já é a segunda vez que alguém define o ninja inimigo no podcast, né? É, tipo isso. O mal fumedor que fumega 5 minutinhos, goza, vira pro lado e vai dormir. Enquanto o hardcore, senhor da eternidade, fumega a noite inteira com a mulher até deixar ela toda ardida, com a chota feliz, pedindo arrego e a madame com um sorriso de orelha a orelha. E falta o aniversário dos amigos. É, pô, mas tem que fazer sacrifício, né, cara? Lógico, lógico. É. Não, tu não tô tirando tua razão, não, pô. Ah, tá. E isso aí, negada. É isso aí, eu acho que era pra ser vocês. Não, é, tá escrito, é como tá escrito, né? E isso aí, né, galera do Mal Tuk Tuk? Continue com o excelente trabalho de leituras de e-mail de 40 minutos. A gente vai tentar isso. Se vocês facilitam o trabalho, a gente. Facilita ele, porra. Um abraço pra você também. Um abraço pro Pyro. Olha só, esse aqui ajuda a não ter e-mail de 40 minutos, ó. Canibal. Quando começaram a citar jogos casuais no final do podcast, eu logo pensei em Plants vs Zombies. E alguns segundos depois, o tal foi devidamente comentado com seus atributos. Também sou um que baixou o jogo sem maiores pretensões e fiz a minha namorada se tornar hardcore em um game. Depois veio o iPhone e aí eu. Só não vale Ragnarok, Só não vale Ragnarok. E só não vale dar o cu também, como disse Gil. Ah, deve ter sido no Plants vs Zombies, né? Provavelmente. Sim. Já tive vários momentos hardcore. Desde ficar sem dormir, jogar mais de 12 horas até ir atrás do mais forte em fliperamas de favelas pra jogar KOF. Porra, agora ele começou a contar minha história da vida também. Ainda me considero hardcore, até pra alguns jogos casuais, como Cut the Rope. Falando nisso, vou nessa, pois acabei de chegar da faculdade e ainda tenho que dar uns tiros em Modern Warfare 2 e uns baixos frentes e socos no Super Street Fighter 4 Arcade Edition. E acordar 6 horas pra trabalhar. Pô, esse cara é um irmão de armas da galera aqui. É, cara, vocês são tipo Ryu e Ken, né, cara? Tipo Ryu e Ken, né, cara? Exatamente. Total, né, cara? Abraços e até mais. A procura do mais forte nas favelas do Rio de Janeiro. Faço a minha sina, sigo a minha sorte. E de São Paulo. Mais forte. É. Mas então, a gente tem que comprar esse Arcade Edition, hein, lá, pra eu te quebrar de porrada, cara. É mesmo? Tu vai comprar? Agora, acho que vou comprar, cara. Tem que comprar europeu, hein? 15 euros. 15 euros, cara. É. Temos e-mail aqui do T-800, que pra quem não sabe, é o codinome do Arnold Schwarzenegger no Chinelo do Futuro. Olha só, seu determinado também é cultura. Valeu. Muito. Ele é o T-800 de Vila Valqueire, moleque. De Vila Valqueire, porra. Olá, amigos desse podcast sinistro. Meu nome é Diego, tenho 20... Meu nome é Diego, colecionador de Mega Drive, tenho 24 anos. Significa? E meu CS é T-800. Eu sei que é escroto. Pô, não é escroto, cara. Pô, não achei escroto. Você achou escroto, cara? Não, irado, pô. Achei maneiro. Melhor do que 90% aqui das paradas que eu recebo. Exatamente. Mas vem escrever que eu moro no longínquo bairro de Vila Valqueire. Eu nem sei onde é que é essa porra, cara. Deve ser longe. Vila Valqueire? É de você? É longe? Deve ser Tijuca. Porque pra mim é assim. É tipo, passou da Tijuca, é Tijuca. Tudo Tijuca. Vila Isabel é Tijuca, Grajaú é Tijuca. Não, mas é aí Vila Isabel, Grajaú... Vila do Governador é Tijuca. É, aí entendi. Engenho de dentro é Tijuca. E aqui existem as duas floriculturas de 24 horas. Sendo que eu já me salvou diversas vezes por causa dela ser 24 horas. Como assim, cara? Você precisava muito comprar uma flor? É, não, vai ver, traiu a mulher. Esses caras fazem essa porra. É, acontece. Como eu moro próximo de uma, posso dizer que nem de dia ajuda dinheiro. E legal é que aceita tudo. Cheque, cartão, dinheiro, bundinha. Só não aceita mais vale transporte, porque aqui é de cartão. Abraço a todos os mauricinhos da Zona Sul que fazem esse podcast. Vem na podcast de games da atualidade. Ah, o cast também foi foda. Enviado via iPhone. Viado! É, Mauricinho da Zona Sul é um maluco que vem enviado via iPhone. Puta que pariu, né, cara? Puta que pariu. Não, olha só, nem todo mundo é da Zona Sul. Próximo e-mail é do Tio João. Tio João, 19 anos, estudante de automação, morador do Rio de Janeiro. Ouvinte novo do Eu Gosto de Jogos e Diversão, graças ao namorado da Debs e indiretamente a ela. Ouvi até agora uns 6 podcasts de vocês, estão de parabéns, obrigado. Olhei de rir com a abertura do podcast da E3 e o de Mega Man X. Mas falando agora sobre o último pod, achei muito legal, pois realmente é complicado definir com precisão que determinado jogo é 100% hardcore ou softcore. Mas faço parte da galera que pensa que hardcore são jogos com grande grau de imersão, história intrigante e que demande grandes quantidades de tempo, como Mass Effect, Zelda, Uncharted e por aí vai. FPS eu acho complicado, pois pra mim acho que já vai do gosto do gamer. Pois, por exemplo, Team Fortress 2 é um FPS sem modo história, que pra mim é mais hardcore e melhor do que um Halo ou um Call of Duty que tem modo história. Agora, sobre o que Lapso falou sobre a hardcoreização do casual com os iPhones e iPods, isso é muito real. Eu joguei muito Angry Birds e Cut the Rope no ônibus indo pra lá e pra cá e vi muitas pessoas fazendo o mesmo também. Agora tô viciado em The Crips, fica a dica. Acho que o fato desses jogos serem tão simples e instintivos, até pra ligar o jogo e fechar um botão só, eles acabam viciando a pessoa a jogar sempre que tem uma brecha, além de serem bons. Em relação à indústria de games, serem medrosas, eu discordo em parte. Muitas empresas devem ter medo, devido a pouco capital e tals, mas as gigantes dos games fazem casuais porque é dinheiro certo. Wii provou isso nesses anos, mas não tenho do que reclamar. Mesmo no meio desse mar de jogos bobos, temos muitos jogos fodas e hardcore, tanto esse ano quanto ano passado e tals. No mais, só deixo o desabafo que lamentei pra caralho não ter mandado e-mail pra vocês sobre o podcast The Lan Houses. Puta que pariu, ri demais e relembrei uma época muito engraçada da minha vida, hau, hau, hau. Abraços e continuem com os pods de alta periculosidade. PS, Nina inimigo. Eu também ia pra Lan House com o meu personagem em disquete, mas eu jogava Sacred. E essa eu choro quando lembro, mas eu comprei! Eu disse comprei! Sub-Zero pra Nintendo 64. Troféu de bosta que eu já passei pra outro, hau, hau, hau. Chipa e Mechanitologist. Obrigado ao Tio João pelo e-mail dele e parabéns também por ter se livrado do Sub-Zero de Nintendo 64. Então, o último e-mail aqui é do... Ah, do Michael Phelps. Do Michael Phelps. Olha pro final. Olá, Phelps. Pessoal do Eu Gosto de Jogos. O episódio sobre quais jogantes eu achei uma merda. nada. O assunto foi abordado de forma escrota, superficial, e apesar de eu achar válido o debate ser tratado de forma descontraída, este acabou tendo conteúdo de menos e o programa ficou um lixo completo. Vocês percebem que eu dou uma corrigida no e-mail aqui. Não, né? Tá uma corrigida. Ele tá sendo muito educado, porra. Tem que falar mesmo. Salvou pela comédia. Fora isso, foi um lixo total e zona completa. Então, cara, ele realmente foi tipo, acho que foi o pior episódio que a gente já gravou na vida, né, Ilaps? É, a versão do diretor é muito boa, mas assim, é barrado. A versão do diretor é épica, cara. A versão do diretor é barrado. É muito irado. O Ninja Inimigo fica falando merda como se fosse verdade absoluta e fica todo mundo contra ele. É super legal, cara. Sério, é uma novela. É lindo. Mas enfim, isso é por uma razão muito especial, cara. O Fritz tava nesse podcast. É verdade, é verdade. É verdade, né, cara? É verdade. E ele botou o selo presunto de qualidade. Ih, maluco. Tá ligado que ele gravou esse também, né? Ih, rapaz. Manolo. Caralho. Enfim, já o de jogos de sexo, hardcore e casual, foi muito bom. Por quê? Por quê, senhor Eternidade? Porque o tema foi muito bem discutido e extremamente divertido ao mesmo tempo. E o elenco? Qual era o elenco? Não tinha o Fritz, eu sei. Quem mais não tinha? Não tinha Ninja Inimigo. Ia comentar das minhas quase 1000 horas de Team Fortress 2. Mas depois que eu ouvi vocês falarem sobre o Uber, recolhi a minha insignificância casual. É, cara, parece. É, Manolo. Talvez o jogo em que eu seja mais hardcore é o Tetris. Na versão de DS eu já bati o recorde máximo do jogo. Cara, o recorde máximo? Máximo. Mundial? Mundial, é isso? Não, deve ter uma pontuação máxima no jogo. Ele chegou na pontuação máxima e o jogo fala, cara, você é muito foda, quer ser meu amigo? Chegou na pontuação máxima e não tem como fazer mais pontos que isso. Porque eu não sei calcular o tamanho do seu pênis a partir desse ponto. Desculpe a crítica, continue assim, vocês ainda são melhores do que os outros. Que isso, cara? Você pode criticar a gente à vontade, principalmente aquela merda que foi esse podcast dos quadrinhos. Não, quando não gostar tem que falar mesmo, pô. Ah, pô, até que, pô. É só aprende errando. Só aprende errando, exatamente. Fala aí, aprender. A gente aprendeu que os podcasts sem Ninja Inimigo ficam 90% melhores. Falar em aprender errando, falar em aprender em errar em Ninja Inimigo, meu telefone tava pitando aqui toda hora, eu falei, caralho, que filho da puta mandando mensagem. Aí eu abri aqui, apareceu aqui, Ninja Inimigo. Tirei 7,8 da prova de cálculo. Foda-se. Exclamação. Não, pô, parabéns a ele, parabéns a ele. Importante isso. É bom, né, que ele passa. Porém, foda-se, né? Enfim. Mas parabéns a ele. Isso conclui a nossa leitura de e-mails. E mandem seus e-mails pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com. O nosso Twitter é @baixofrentesoco. E o nosso site é baixofrentesoco.com. É site? É site. Lá você vai ficar por dentro de todas as películas de alta periculosidade, de tudo que foi, né, vai ser, tá sendo, no mundo desse podcast irirado, maluco, insano, retardado, mongol, que a gente grava toda semana. De hoje é de Dynamite Head, de Mega Drive, You Are Isayoi. Música aí é Marcos Magic Football, jogo da Sega, da Domark, pro Mega Drive e pro Game Gear, Sewers. A gente gosta de falar de Nintendo, né? O nego fala que a gente é nintendista, sonista, o caralho é 4. Aqui um link da Kotaku, Kotaku Brasil, kotaku.com.br, que a notícia diz o seguinte, a rede da notícia é: a Nintendo ouviu seus pedidos, mas não vai lançar os jogos que você quer. Acontece o seguinte, o Wii tá no último ano de vida útil dele, a gente sabe que eles já anunciaram o Wii U aí, e vão lançar provavelmente no ano que vem. E em função disso, os últimos jogos que vão saindo aí pro Wii, vão sendo os últimos jogos do Wii, de fato. E entre esses três, estão três jogos aí que a galera andou se mobilizando nas redes sociais, etc, pra pedir que eles fossem lançados também no mercado ocidental, né, em línguas ocidentais, sobretudo em inglês. E aí entram aí o Xenoblade, o Pandora's Tower e o Last Story. Inclusive o Last Story, eu não lembro quem foi, um dos ouvintes, mandou uns e-mails assim, 3 semanas seguidas, no começo do ano, falando que, vocês não falaram do Last Story, que é um jogo que vai sair esse ano e que vai ser foda pra caralho e que não, vai nem sair vai. E, pois é, né, cara, infelizmente também não vai. Já saiu há algum tempo, só que saiu no Japão. Infelizmente, eu não entendo japonês. Então. E a Nintendo falou aqui, cara, as pessoas lá falaram que querem que lance em inglês, mas eu não vou lançar, porque... Cara, já que a galera é nintendista, acha que a gente é nintendista, eu vou desmentir tudo falando que a Nintendo é escrota. É uma filha da puta, e isso é uma puta falta de sacanagem, tá entendendo? Sim. Principalmente porque eles já fizeram essa merda, desde o... acho que era o Bader 2, o Earthbound, a continuação do Earthbound. Isso. Que eles não lançaram a porra do jogo em inglês, essa merda. merda, e nego teve que fazer patch na internet, teve que baixar ROM zoado, e fazer pirataria escrota pra parada funcionar em inglês. E nego tá fazendo, cometendo o mesmo erro, cara. Vai se fuder. É um monte de venda que eles estão perdendo de sacanagem, pô. A merda do Modern 2 teria vendido pra caralho. Essa merda desse Last Story dizem que é foda, quem sabe japonês, né? Exatamente. Dizem que é foda, o RPG tem tudo pra ser foda pra caralho. Esses outros jogos aí eu não conheço, mas provavelmente são muito bons também, pra galera tá pedindo. E porra! Porra! Que viadagem, cara. Vai tomar no cu. É, eles vão lançar só... Eles só vão lançar o Zelda e Skyward, porque se não lançar Zelda, né, nego vai... Nego compra passagem pro Japão pra bater alguém. Sabe o que a Nintendo é nessas horas, cara? A gente... Escrota! Não, ela é meio Apple. A diferença da Nintendo pra Apple é que tu olha pra cara do Steve Jobs, tu vê notoriamente que ele é um filho da puta. Então tu fala, porra, esse cara é um filho da puta, tá enganando todo mundo. Mas aquele cara, eu acho que ele é... Não sei se ele é CEO dos Estados Unidos, sei lá. Aquele cara que... Gordinho? Aquele gordinho que aparece na entrevista. Tem uma cara de filho da puta, cara. Pô, não, eu acho que ele tem uma cara de simpático, cara. Você acha? Eu acho ele filho da puta. Tem uma cara de simpático. Ele, o Miyamoto também, né? Japonês é... Japonês chega... É simpático, mas... Chega rindo... É, chega rindo tem cara de simpático, né, cara? Aquele... O Filaime também, ele tem uma cara de venezuelano, na verdade, né? É, pode ser. Né? É, pensando bem... Ele tem cara de escroto, filho da puta. Ele tem cara de filho da puta mesmo. Mas como ele tem nome de francês, ele é meio europeu, assim, né? Então ele minimiza a cara de filho da puta dele. Mas aí, então, vão perder dinheiro aí. Três jogos aí, ó. Daqui a pouco o pessoal vai ripar... Já riparam, né? Daqui a pouco agora vai ter as mobilizações aí da galerinha fã de anime pra... Olha, cara, pensando melhor, o jogo. Pensando melhor aqui, foda-se, cara. Eu não tenho Wii mesmo, foda-se. Você que tem Wii, eu também. Eu não tenho Wii, não. Se deu. É, quem tem Wii se fudeu. Ah, então, fudeu. Pois é, né, cara? Chora que chorar faz bem, ainda mais se for um choro de alegria por reencontrar alguém. Mas nesse caso, só choro de tristeza mesmo. É uma pena, né? Nintendo aí fazendo o cagaço no último ano do seu console mais vendido de todos os tempos. Mas aí vai ver também isso aí, nego chora mais um pouquinho, eles mudam de ideia. Wii vende mais que DS? Não, mas é o... Vai se fuder, você falou merda, tá falando merda. Tá falando merda nesse podcast. O senhor vai tomar no seu cu, o senhor não deixou explicar. O console de mesa mais vendido é o Wii. Vai tomar no seu cu? A console de mesa. Pegar meu DS e colocar no cima de uma mesa. Vai se fuder. Não, aí você não consegue jogar, porque não tem apoio. Consigo sim, eu sou ninja. Então nós vamos ouvir agora a primeira parte do podcast número 50, que é o nosso podcast One Up, que é o Era Uma Vez Um Bit, 16 bits. Parte 1, na semana que vem, em algum momento dela a definir, teremos a parte 2. E, Beigos, me liga. Beigos. Caralho, olha o Dago ali dando mole. Vou chamar ele pra conversa também. Partiu. Lembrar, todo mundo aqui que tá ouvindo esse podcast, que sempre que você, ouvinte, se identificar com qualquer coisa que a gente falar, achar irado, ter uma nostalgia foda nesse programa, é indicativo que você está velho, meu amigo. Bastante. Você está bastante velho. Sobretudo Daigo. Valeu mesmo. Porra, 29 anos. Cara, revelou. Lembrando aqui que as regras, ó, se você é feio e não sabe as regras, tá dando mole, se você é mais velho que o ninja inimigo, você está velho. Não. Ou seja, o Dago é um ancião. O Dago, porra, o Dago é o mestre. Não, não. Nesses casos, você fica por baixo. Se você é mais velho que o Senhor da Eternidade, tá valendo a velhice. Caralho. Porra, então somos todos velhos, pá. A gente não pode deixar de dar continuidade à homenagem. Homenagem? É homenagem que é o começo da era dos gamers. Os gays. A homenagem dos gamers, cara. Homenagem dos gays. Porra. Dos gay mesmo. É, lá na cidade Castro. No bairro Castro. É, no bairro Castro, São Francisco. Ninja inimigo, você Castro Town. Porque quando você fala, parece que é gay. Eu tava ouvindo o episódio dos 8 bits. E lá você falou gamer e todo mundo sacaneou você que parecia que era gay. Então, fala jogadores. Os jogadores. Jogadores de videogame. Ah, porra. The players. Os videojogadores. A gente tem que fazer fazer nossa homenagem aos... Então os Gamers. Gamers. Que foi no começo da era dos Gamers. Os ursinhos Gamers. Os ursinhos Gamers? Os ursinhos Gamers era foda. A era 16-bits foi a primeira grande evolução que a gente viu com os nossos olhos de criança inocente da época. E um mundo onde o mercado de Gamers já estava bem solidificado. Cara, foi... Só barrou a criação do fogo e da roda. Bem solidificado. Tô falando. É isso mesmo, querido, cara. Então. Naquela época, em 16-bits, foi a primeira chance de a gente ver a primeira transição de hardware e avanços boladaços nos gráficos. Nessa mesma época, a gente também viu a primeira guerra televisionada do Golfo. É irado. Ah, e as pessoas finalmente puderam experimentar os horrores da guerra. Ao vivo. Videogame. Se você morasse no Rio de Janeiro, você olhava pela janela e a guerra continuava. Era muito irado. Ah, sim, assim. Hoje em dia a galera vê os horrores da guerra no Call of Duty. Minha amiga sociopata digital, você lembra de qual foi o primeiro videogame que você ganhou e seu primeiro momento quando entrou na era de 16-bits? Aí tu tá perguntando pra ela só porque ela é mais velha, né, ô viado? Tu é mais escroto, velho. Não, perguntar pro Dag. Ela é mais velha? Porra. Mas calma aí, gente. Qual é a média de idade aqui? Porque eu tô me sentindo muito velha com vocês falando. Você tem? Pô, então eu sou a segunda mais velha. Eu tenho 26. Oh, eu vou fazer... Isso. Eu vou fazer 26, relaxa. Sua criança. Eu também vou fazer. Pretendo, né? Pretendo chegar lá. Você pretende pretendo fazer 26 na... um dia? Pretendo chegar na idade do Daigo, em breve, daqui a 4 anos. É um plano constante. Exatamente. O programa tá um bom. Um dia, quando eu tiver na idade do Daigo, eu vou olhar pra trás e respirar fundo. Que vidão que eu tive. Quantos anos o Daigo tem? 32. 29. Você lembra do primeiro momento, um momento mais marcante que você falou pros seus pais? Muito obrigado, ou que você tirou o dinheiro do bolso e falou adeus dinheiro. Você lembra quando você recebeu o seu primeiro videogame 16-bits e falou, nossa, eu sou uma mocinha, minha primeira vez. Exatamente, foi bem essa a sensação. Na verdade, eu já jogava Atari e NES do meu irmão, e aí um belo dia, o Super Nintendo foi lançado e ele era lindo, cinza e roxo e feliz. Aí eu quis ganhar de aniversário e ganhei e mudou minha vida pra sempre. Que feliz. Ele vinha com o smile preso. É, tu colocou um decalque nele. Você pediu de Natal ele, você ganhou de aniversário, você ganhou. Eu ganhei de aniversário. Olha, que bonitinho. Aí meu pai estranhou um pouco, falou, ah, mas você não quer mais uma Barbie, mais alguma coisa? Eu falei, não, quero um videogame. Aí ele me Barbie deu é muito barata. Nossa, super barata. Naquela época a Barbie era quase o preço do Super Nintendo, cara. Pô, que isso, fala cara? Isso, cara. Porra, você não que tem isso, que saber. Cara? Que você... Ele tinha filha naquela época, cara. Pode crer. Eu já trabalhei com brinquedo, eu sei quanto essas coisas custam. Opa, me trabalhou com brinquedo? Não, Barbie era muito caro, principalmente os acessórios. A casinha da Barbie era muito caro. Quase o preço do videogame mesmo. Mas vamos lá. Antes de dar continuidade pra essa brincadeira, deixa eu só lembrar. Alguém aqui sabe explicar? Porque vieram me perguntar outro dia, falando, porra, que merda é essa de bit? Por que que vocês falaram 8 bits, agora vai ser 16 bits? E por que que teve 32, 64 e hoje em dia a gente não chama os videogames de 2428 bits? Eu explico. Foda-se, quem se importa com essa merda? Caralho. É só o nome da parada. 16 bits é mais que 8 bits, então é mais evoluído e é isso aí, é tudo que você precisa saber, falou. Tem mais bits, cara. Quanto mais bits, melhor. É assim. Exatamente. Pronto, que gênio. Quanto mais bits, melhor, né? Opa! Quanto mais vadias. Nossa. Quanto mais bits. Isso era uma tremenda questão de marketing, né? Não, era uma puta... Isso se transformou numa puta questão de marketing. Na época não era tanto, né? Ah, acho que foi o grande chamariz, né? Pra você chegar e falar, olha, eu tenho videogame 16, esses caras fizeram só o de 8. Aí depois o cara tinha que correr atrás, fazer o dele de 16, de 32. levava em consideração o barramento lá dos processadores, mas isso não é, não quer dizer, assim como hoje não quer dizer muita coisa, naquela época também não queria dizer, né? Não era número de cores que o processador tinha, de capaz de renderizar? Não, esses videogames tinham unidades de processamento central, tinham unidades de processamento de pixel, tinham unidades de processamento de som, cada um deles lá tinha uma especificação diferente, e, eventualmente alguns tinham unidades de processamento de pixel de 16 bits, o TurboGrafx, que era um exemplo, e até ele se chamava de 16 por causa disso, porque o brasileiro de 16. Questão de arquitetura, né? Assim como hoje você tem computadores, arquiteturas de 32 e de 64 bits, naquela época você tinha processadores em arquiteturas de 8, 16, etc. Exatamente. E nenhum desses videogames tinha uma unidade de processamento só. Você tinha unidades de processamento central, mas essas arquiteturas eram todas circundadas por vários outros processadores auxiliares que mexiam com som, processamento de pixels, coprocessamento gráfico em geral, etc. Não, exatamente. Você falou tudo. O videogame, desde aquela época, é um computador. E como todo computador, ele tem um processador e, dependendo do modelo, vai ter mais de um cuidando de coisas específicas, como vídeo, som, whatever. Às vezes tem coprocessador e foda-se. Só que, na época, uma das formas de classificar os processadores, até hoje, né, é você falar dos bits. Aí, quando eles começaram a usar processador de 16 bits, eles viram que isso é uma boa forma de carimbar o mercado. Tipo, meu videogame é 16 bits, seu videogame não é 16 bits. Tanto que parou hoje em dia porque as arquiteturas aí caseiras meio que se consolidaram em 32 e 64, e um videogame usa 32, o outro usa 64, mas isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Então o pessoal resolveu por consenso parar com essa palhaçada. Que bom, mas, né? O que se utilizava como consenso era pegar a unidade de processamento central, né? O barramento da CPU. Então, se uma CPU tem 16 bits, 16 bits de inteiros, ele processa até palavras de até 16 bits, né? Ou 2 octetos de largura. É que nem MP3, cara. Aí lançou MP4, MP5, MP10. Outro dia o cara no camelô lá no Uruguaiana chegou pra mim: aí, amigo, tem um MP1000 aqui. MP1000 agora, é. Ô, Nita, você falou essa, desde, sei lá, quanto tempo o videogame é considerado computador. Não é à toa que, por mais que o nome não tenha sido o ideal, a gente tinha na época o Famicom, né? Que era Family Computer. É. Exato. Ele foi lançado pra taxar, com esse nome pra taxar, mostrar isso aqui, não é só um videogame, é um fucking computer, bitches. É, isso por causa também do problema que tinha dado o crash da geração anterior. Isso. Sim. Se eu não me engano, lá no Japão foi lançado um modem pro SNES. É porque não chegou no Ocidente, mas no Japão teve um modem. Em 95 eles lançaram o Satella e teve meia dúzia de jogos lá, mas era tudo por texto. Acho que aquele Radical Dreamers, que é o seu postulação do Chrono Trigger, tinha coisa online. Caralho. Não, ele era, não era continuação, ele era o Frequência, né? Frequência, né? Frequência, né? Ele era um prequel, ele é relacionado, né? Não, Frequência, pô, bonito, gostei. Frequência, pode isso, porque Arnaldo? Aí, advogado, nosso advogado de plantão, quem é o Logan? Isso pode? Cara, Frequência eu não conheço, não. Pode fazer falar que era um prólogo. É um neologismo, sem dúvida. Eu gostei de Frequência, o nome é melhor. Aliás, a gente podia fazer um programa, um programa chamado Coisas que Ficaram no Japão, né? Porque o que tem de periférico e coisa que só lançou no Japão e nego falou: valeu, Galerians, abraço, e deixou lá. Abraço. Ou vocês podiam fazer um episódio só sobre frequências. Aí, esse é bom. Se a gente tem sequência, por que não frequência? Então, deixa a ideia pro segundo aniversário. Chabou. Né? Mas vamos lá, antes de chegar no prato principal, no filé mignon, a gente tem que comer uma entradinha, tem que pegar uma coisa mais ruimzinha. Quero saber, tem que levar pro japonês, né, cara? Antes de levar pro japonês, tem que levar pro japonês, vai. Antes de namorar, tem que levar no japonês. Só que esse japonês dá um pouquinho de dor de barriga, ele se chama TurboGrafx 16. Eu queria saber se tem alguma criatura aqui presente que botou as mãos nesse videogame e pode nos dar uma experiência sobre ele. Se tem alguém, é o Daigo, cara. Eu escolho você. Cheguei a jogar assim. Falei, olha lá. Caraca, com o desprezo dele. Joguei. Não, é legalzinho. Tinha Bonk, cara. Bonk era muito bom. Na Street Fighter eu não joguei, não tive coragem. Porra. O que acontece do TurboGrafx é que ele foi considerado meio que o primeiro console de 16 bits. Só que ele era malandrops. Total malandro. Vamos botar dois processadores de 8 bits. Aí, 8 mais 8 dá 16, porra. Não é? Aí ficou uma safadeza. Você é não, feio, não sabe Saturno, as gêmeas, é verdade. Sega Saturn não tinha alguma coisa desse jeito pra ele pegar os 32 bits dele? Eu lembro que o Sega Saturn, acho que eram três processadores em separado. Ele tinha 8 processadores, um negócio... 8? Caralho! Nossa! Negócio sick do dói, assim. Ainda tinha aquele cartuchão de 4 MB de memória. Caraca, pra você ver a diferença que fazia naquela época. Um cartucho de 4 MB. Você, tipo, enfiava uma fita da Turma da Mônica e o Castelo Dragão atrás do Sega Saturn. Você viu como é que eram as fitas do Turbo Graphics? Era uma parada chamada Hucard no Japão, né? Ou Turbo Champs nos Estados Unidos, esqueci qual era o nome, era Turbo alguma coisa. Turbo Sex Champs. Turbo Chips. Caralho, que era? Turbo Chips. Não, lembrei. Turbo Chips acompanha laser também. I need more turbo on these tits. Não, cara, a fita era como se fosse um cartão de crédito com os sensores embaixo dessa época. Sabe o cartucho? Descontado, que tem só a placa principal e os sensores, é uma parada daquela. Caraca, que sick. Não precisava soprar, moleque. O legal dele é que, assim, ele foi mais vendido no Japão do que o Nintendinho na época que ele foi lançado, porque, pô, foi lançado, caralho, 8 mais 8, muito sinistro. E foi, tive vários jogos clássicos, tipo 1943, aquele jogo clássico de tiro de avião. Teve R-Type, Street Fighter 2, e porra, teve Turrican. Quem não jogou Turrican? Turrican, sim. Eu nunca joguei Turrican. Max Splinter. Maldito seja. Drive. Tchau. Aí sim. Mas, pra ter uma ideia, o jogo mais vendido dessa porra de console foi Bonk's Adventure. Alguém jogou Bonk's Adventure? Olha o que eu falei. O Bonk é foda. O Bonk é foda? Bonk é aquele molequinho no Bonk. Como é que eu posso explicar Bonk? Bonk é um troglodidinho absurdo que sobe paredes mordendo e dá cabeçadas da morte. E destrói coisas com cabeçadas terremoto. Cabeçadas terremoto! Cabeçadas terremoto, gostei dele. É, ele pula, dá uns 2 flip notes e cai de cabeça no chão e destrói tudo. Caraca. Como é que é o nome do jogo mesmo? Bonk's Adventure. O Dynamite Head é muito melhor que isso. Isso é muito Pokémon, né? Bonk! Cabeçada terremoto! Cabeçada terremoto agora! Bonk! Gente, moleque. Vocês sabem como são o nome dos acessórios desse videogame? Tem o Turbo Tap, o Turbo Stick, o Turbo Booster, o Turbo Booster Plus. Fizeram até uma série de televisão baseada nesse videogame, cara. Power Rangers Turbo. Go! Power Rangers Turbo! Oh, uau! Essa foi boa, hein? Peraí que eu preciso escrever mais. Mas falando sério, cara, esse videogame aqui no Ocidente foi um cu, tinha uma campanha de marketing horrível, ninguém ouvia falar nele, demorava pra caramba pra sair jogo em inglês, então era a maioria em japonês, e na época que ele foi lançado logo em seguida um Mega Drive. Um parênteses. Você lembra que na época que ela lançou o Turbo Graphics, quando eles queriam dizer que uma parada era muito boa, o avançado botava a palavra turbo. Se alguém já teve controle com turbo. Nossa, e o computador que tinha turbo também. Overclock autorizado. Eu precisava fazer isso no computador do colégio, ligar o turbo pra poder jogar Mortal Kombat 2. E aquele videogame da CCE, o Turbo Game, a diferença dele pro Top Game é que o controle dele era turbo. Porra, amigo. Porra, é turbo, moleque. Ah, eu acho que agora, depois de um ano, eu vou desenvolver, moleque. Vou chamar Turbo Splinter, moleque. O capitão perguntou. É BR Turbo, é site? Site? Pô. Eu só vi esse videogame no Stargame. Passava no Multishow. Chegava o Cristiano Gualda. Realmente. Não. Chegava o Cristiano Gualda lá no Stargame e falava: então, esse jogo aqui foi lançado pra Turbo Graphics 16. Eu, ok. Ok, valeu, abraço. Era a época do Turbo mesmo. O Daigo vai até lembrar que o Sentai de 89 e 90 era o Turbo Ranger. Turbo Ranger, de fato. Pô, é. Amigo. Super Street Fighter 2, Turbo. Mas a parada começou, meu irmão. A porra começou assim. Caralho, caralho. Jogou dado aí. Acertou ou não? Não. Foi em 88. Então quer dizer que você tem dado em casa? Olha. Em 1988 é que o lance deixou de ser romance pra Nintendo, que a SEGA falou: tô cansada de ser onado pelo Nintendinho e tem um mercado sinistro aí correndo de ladeira abaixo com o Master System. Não tô afim de viver só do dinheiro do Brasil, não. Com o Master System. Quero ganhar royalties do Tectoy. Aí ela lançou o primeiro True videogame 16 bits e impressionou a galera com os gráficos sinistros. Não foi só gráfico, né? Em verdade, quando eles lançaram em outubro, no final de outubro, eles lançaram com um preço bem acessível, foi 20 mil ienes, que hoje em dia seria algo em torno de 200 dólares. E... $200. Obrigado. Isso é bom saber um cara que tá na economia aí, dia a dia, né? E como esse preço pra época era muito bom pro que se devolvia, né? Pro retorno que o videogame dava pra você em torno de gráfico, tinha gráficos muito próximos ao dos fliperamas da SEGA na época. E na época o que se contava muito era a experiência caseira, era o nível a menor lacuna possível entre a experiência caseira e a experiência em fliperamas profissionais. O Mega Drive arrancou aí muito bem. O Mega Drive, ele trazia os jogos de arcade e te botava ali. Então que você ia no bar, no fliperama, pegar aquela fila, aturar o pivete da rodoviária, aturar o gordão que te estuprava durante o jogo. Caralho. Durante o jogo. Caralho. Isso parece explica porque o ninja inimigo hoje é homossexual, de acordo com o que foi dito pelo Mestre Splinter no começo do episódio. Você podia ter tudo isso em casa. Onde você escolhia quem ia estuprar você. Exato. Teu pai estupra o menino. E qual era o jogo que você mais lembrava do arcade que você podia jogar no Mega Drive? Rise from your grave. Tadam, tam, tam, tam, tam. Tartaruga Ninja? Tam, tararam. Exatamente, justamente o quê? Um jogo que tem um maluco sarado só de sunguinha andando e que do nada vira, vira, vira homem, vira, vira, vira, vira lobisomem. Isso é aquele que tem prova pra cá. E vai pegando Viagra. Power up. Vai pegando Viagra. Mais um Viagra. É. Power. Welcome to your doom. Caraca, exatamente. Não, era um negócio mais feio. Welcome to your doom. Power up. Pra você ter uma ideia, pra Galerians ter uma ideia, o processador dele na época era de 7.67 MHz. Nossa! Hoje em dia o meu... Sabe que não é isso, né? Nenhum desses processadores aí que é .67 é .67, porque é de uma periódica .666 infinito. Só isso que eu queria falar. Ah, garotão! Ora sim! É mesmo, mano. 7.67, vamos fazer uma comparação? Meu celular tem 600 MHz. Uma coisa muito legal que muita gente não sabe é que o Mega Drive não teve tanto sucesso no Japão assim, né, cara? Peraí. Comecei um episódio de 50 anos de Baixo Frente Soco, você tem que voltar a falar uma parada muito foda, que é muito mais legal. Uma coisa muito legal. Foda que aconteceu naquele ano. Uma parada muito foda que aconteceu em 88 é que no Japão ninguém gostou do Mega Drive. Acho que a galera não curtia. Ele teve menos impacto de mercado no Japão, apesar... Ele tinha um preço razoável, mas ele teve menos impacto de mercado do que o próprio TurboGrafx lá da NEC. E foi em função disso que a Nintendo resolveu não mexer nada, né? Porque o Nintendo continuava vendendo bem, o Mega Drive, o novo entrante, não ameaçou. Então eles acharam que ainda era prematuro desenvolver um novo sistema. Fora que eu não lembro se foi exatamente no momento do lançamento ou se foi um pouco depois, tinha um acessório que permitia o videogame ser compatível com o antecessor, né? Com o Master System. Você comprava o cartuchinho que enfiava o cartuchinho. Tem até uma imagem, se você procurar bem nas infrareds, é foda. Que ele mostra a Tower of Babel do... A Tower of Babel. Mas essa torre é cheater, porque ele bota uma Sonic Knuckles em cima da outra. É verdade. Ele pega duas Sonic Knuckles e se coloca. É cheater essa torre. Essa torre... Cara, é Double Sonic Knuckles. Como é que é? Cita alguns acessórios que ele botava aí nessa torre. tem um Sega 32X, esse do Master System, o Mega Drive, o Game Genie, Sonic Knuckles, Sonic Knuckles, Sonic 2, ou Sonic 3, sei lá. Ah, Game Genie, mas Game Genie tinha que vir nas últimas, né? Exato. É, não lembro. A ordem dos andares não é importante. Quer dizer que quem vai por cima não importa. É, né? Era uma suruba digital, né? Eu deixo basicamente não tinha proteção entre os níveis. Não tinha. Trepação analógica. Ele vem com o Sega CD, Mega Drive, um cartucho que tem alguma coisa em cima. Opa! Que é muito bizarro. Caralho, eu não sei. Só tem uma pessoa aqui que sabe, que tem quase 30 anos que vai saber. Daigo, decifra aí. Tá que eu pare, eu mostro a imagem então. Essa coisa. Tem um cartucho ou um videogame encaixado em cima do cartucho. Eu não sei o que é esse videogame. Vem cá, que é esse cleaning system aí? Ah, é pra limpar o cartucho. É o assoprador. Eu tive um. É tipo aquelas fitas de limpar cabeçote de videocassete. Autossoprador de fitas. Cara, é tanto conector aí, é tanto chance de mau contato, né? Que você vai ficar meia hora soprando só pra isso funcionar. É. Na época em que a gente ainda postava notícia no site, tipo, há um ano, antes da gente mandar as pessoas irem ler o Girls of War, que é muito melhor. Exatamente. É, a gente fez uma. Acho que eu que escrevi uma parada que os caras queriam lançar um acessório pra fazer retrocompatibilidade entre o PlayStation 3 e o 2. E aí ia ser uma bedenga que você ia encaixar no PlayStation 3, sei lá. Os caras fizeram uns cálculos de latência e aí eu coloquei essa imagem lá como memória. Que era, ia ser tipo isso aí, só que muito menos elegante. Nossa. Tu teve um Mega Drive? Não tive, cara. Você ia pra casa dos seus amigos. Próximo. Você chegava em casa e jogava o seu Master System. Aí quando você ia na casa dos seus amigos, eles falavam: olha que irado, meu Sonic, que joga com Tails também. Não, eu vou te explicar como é que era a minha vida nessa época. Meu vizinho da frente tinha um Mega Drive e meu primo tinha um Mega assim, Drive. Por isso. Eu estudava em escola pública. É, tem isso aí também, né? Mas não veio o caso. É, meu primo tinha um Mega Drive e por ele ter comprado o Mega Drive antes de mim, eu comprei o Super Nintendo, né? Não me arrependi nem um pouco disso, né? Na verdade, eu preferi. A gente acabou jogando muito mais Super Nintendo do que Mega Drive. Mas não veio ao caso. Claro que é melhor. Isso ainda não veio ao International. Caso. Então me diz um negócio: Superstar Soccer. Que é o louco? Opa, opa, opa. Tô na semana turbando vendo pornografia, cara. Brincadeira. Tava mesmo. Que Logan, você teve? Tive a compartilhar com a gente as suas lembranças boas antes com o Mega Drive. Cara, o que eu lembro é o seguinte: você pode falar sobre Mega Drive, né? Que na verdade eu não tinha como Mega Drive, eu tinha como Sega Genesis. Ah, muito diferente, né, cara? Não, caraca. Olha só, essa diferença quase deu problema pra mim, porque eu tinha o Mega Drive porque eu comprei no Brasil. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu queria comprar fita e meu pai: não, é Sega Genesis. Isso não vai funcionar. Caralho. Que bonito. Mas é sério, é sério. É por esse problema, justamente porque o Bayer passou por esse problema, eu tinha o Sega Genesis porque minha mãe na época trabalhava em companhia aérea. Então a gente conseguia com facilidade viajar e trazer coisas de fora. Muamba então, com facilidade. Exatamente. Contrabando legal. A gente conseguiu fazer. Cara, eu lembro. Não era contrabando. É, porque que eu não te conheci nessa época. E a gente tinha uma gaveta, tipo uma gaveta mesmo de imóvel, que você abria e uma porrada de fita de Nintendinho. Era incrível, cara. Era ah, rico, isso mas... é o porta-mala do ninja inimigo, cara, do carro dele. É, pode crer. É... Cara, o ninja inimigo lá, você tá andando no carro dele, se ele de repente passa num buraco, pode cair um Ninja Gaiden no seu colo, alguma coisa assim. Por que você anda com esse negócio no porta-mala, cara? Cara, o Killer Asus outro dia tava no meu carro, eu falei: cara, abre o porta-luvas aí, pega o meu documento que tá aí no porta-luvas dele. Pô, tá atrás do Mega Man 3? Deixa eu explicar porque que ele guarda essas coisas no porta-mala dele. É porque o porta-mala do carro de uma pessoa é a propriedade privada dele. E o ninja inimigo não tem espaço na casa dele, no quarto dele. Então ele coloca no porta-mala dele, que tem mais espaço do que é o quarto dele. Detalhe, o porta-mala dele é todo ocupado pelo Kit Guys. No meu caso, foi muito muito feliz o jeito que eu ganhei o Mega Drive, porque lá em casa, aqui em casa, durante muito tempo a gente teve só o Super Nintendo, porque o meu pai achava que videogame era tudo a mesma coisa, e tipo, se você já tem um, você não precisa ganhar outro, né? Cara, mas isso é bem razoável, cara. Eu acho isso muito razoável. Não, naquela época... Peraí. Naquela época era muito diferente, né, cara? Naquela época você tinha títulos claramente diferentes entre os consoles, cara. Era muito diferente hoje em dia. Não, era totalmente diferente. A gente vai explicar isso pra um pai, né? Aí, como eu tinha ganhado o Super Nintendo primeiro, ele não quis dar um Mega Drive. Aí, um dia... porque o meu irmão, ele é 9 anos mais velho. 8 anos mais velho. Então, nessa época, ele já era adolescente, nossa, quase adulto. Nossa. É, aí ele tinha um mais amigo de 8 que... mil! Mais de 8 mil anos de diferença! Aí eu sei que ele tinha um amigo que era dono de uma locadora e o cara fechou a locadora pra abrir um outro negócio. E aí ele deu o Mega Drive pra gente com 35 cartões! Caraca! Mais de 8 mil! Foi muito bom, só, imagina. Eu queria fazer uma pergunta: se videogame era tudo igual para os nossos pais nessa época, alguém aqui já ganhou um PlayStation? Mas isso é outra época. Isso é outra época. Eu ganhei um Dynavision, né? Eu tenho um Dynavision na caixa, lá no meu carro. É, no carro, também. É, você quer ver no meu carro? Ele tem a pistola pra você conseguir assaltar as pessoas. Tenho, cara. Eu tenho a pistola do PC. Aí, gente, inimigo. Seu carro é tipo aqueles carros do Exhibit, que de qualquer carro, não importa o que seja, o cara vai colocar um videogame no porta-mala cheio de fita. Quer dizer, my ride. Pena que é um videogame que não tem onde ligar, né? Mas tá lá, parado. Tem que resolver isso aí, cara. Tu não é engenheiro? Tem que ver isso aí. Boa. Ainda não. Naquela época, ainda não tinha... Foda-se, né? O meu Mega Drive, foda-se, né? Como é que foi o seu Mega Drive, Lápis? Meu Mega Drive também. Não tem Early Adopters, o cara que compra iPhone no dia antes de lançar? Eu fui Late Adopter dessas coisas, porque eu realmente achava que videogame era tudo igual. Então, antes de eu ter uns 10 anos, eu falava, porra, eu tenho aqui o Turbo Game, tem um monte de Mega Man que eu não joguei ainda até hoje, que eu posso jogar, pra que eu vou comprar outro? Só que um belo dia, eu tava jogando Mega Drive, Super Nintendo, naquelas locadoras que na época você pagava R$1 e jogava 50 horas, e nas férias escolares de 95 pra 96, ou de 96 pra 97, sei lá, eu fiz, cara, 1000 gols com Alejo. Alejo, no Mega Drive? No Super Nintendo, e zerei muito Street Fighter, assim, no Super Nintendo e no Mega Drive. Eu gostava mais era Street Fighter mesmo, então eu falei, cara, tá na hora e eu preciso de um videogame. Aí eu falei, mãe, eu preciso de um videogame. Ela falou, você quer o Super Nintendo ou o Mega Drive? Eu falei, mãe, eu preciso de um videogame, o mais barato, eu preciso de um videogame que deu pra jogar Street Fighter. Ela falou, tá bom. Então ela comprou o Mega Drive, que era mais barato. Caramba. E o meu Mega Drive veio com um. O Mega Drive tinha um grande problema pra jogos de luta, que o controle só tinha 3 botões, meu irmão. Caramba. O seu, o meu tinha 6. É. Não, mas aí vocês compraram o controle Malandrops pra jogo de luta. Você que não foi bobo. Não, pô, eu não fui Malandrops. Eu ganhei o controle que veio junto com o videogame, aí eu falei, pai, quero um outro controle. Aí primeiro que meu pai já é um cara meio assim, né? Aí ele mandava um... Pragmático. Porra, meu filho, se seu amigo vier aqui em casa pra jogar, ele traz o controle dele. Bom ponto. Aí eu enchi o saco dele pra comprar, aí ele falava, tá bom, papai vai comprar. Aí ele trazia um controle de 3 botões. Aí eu falava, poxa, pai, esse controle só tem 3 botões. Ah, meu filho, você não precisa de 6 botões no controle. Caralho, isso é porque ele tinha uma locadora, né, cara? Exatamente. Que indicava o jogo da abelha do 64, ou falava, leva esse jogo. O Ninja Inimigo não revelou no 45, né? Mas o cara que indicava os jogos ruins pra ele era o pai dele, sacou? Era o dono da locadora, tipo, né? O inimigo mora ao lado, no quarto ao lado. Esse meu Mega Drive veio com o Virtua Racing, que é um jogo que eu joguei um dia desse. Um dia desse não, deve ter uns 2 anos. Mas um dia desse. E, cara, não me pareceu ruim. Incrivelmente não me pareceu ruim. Mas por algum motivo, o meu primo na época, Rodrigo, ele também comprou um Mega Drive e o dele tinha Sonic. Ele não gostava de Sonic. Não sei o que ele tem na cabeça, mas ele não gostava de Sonic. Que isso? Mas também mas hoje em dia. É, hoje em dia ele é meio indiezinho, assim, essa coisa. Esse pessoal é meio retardado mesmo, então. E aí. É, não, ele é indie da galera do All Star de filme mesmo. É a mesma galera, né? É a mesma galera. E aí. E aí ele trocou o Virtua Racing comigo pelo. Acho que foi pelo Sonic na época. E aí os meus primos em Recife, eles também tinham o Mega Drive, mas eles já estavam ficando velhos. Estavam com 17, 18 anos. E aí acho que eles trocaram por um Super Nintendo, ou pararam de jogar, não sei. E a minha tia lá de Recife me mandou as fitas deles. Aí veio no pacote Wailing Storm, que é um jogo de aventura que a gente tem no Steam hoje em dia. Mais uma porrada de jogo que eu não lembro. Eram 8, eu não vou lembrar. Tinha alguns Streets of Rage no meio. Se eu encontrar aqui o cartucho, eu vou mandar de presente pra Rebeca lá em Brasília. Porra. E os médicos que trabalhavam com a minha mãe na época, trabalham com ela até hoje, que na época ela trabalhava lá na rua do Senhor da Eternidade, lá na São Vicente. E aí eles viajavam pros Estados Unidos toda hora. Sabe que alguém vai ter que me sequestrar, né, cara? Padrão. Eu falei que na clínica São Vicente, não falei que na Marquês de São Vicente, número 128, apartamento 704. Aí. Opa! Aqui eles, do lado. Eles iam nesses congressos aí nos Estados Unidos. E aí nessas eles me trouxeram o Dynamite Head, que é um jogo espetacular. Não, um dos melhores da Treasure. O Mortal Kombat 3 e depois o Ultimate. Mortal Kombat 3 pra Mega Drive? Pra Mega Drive. Poxa, eu fui feliz pra caralho. Porra! As minhas duas grandes decepções nessa era, uma do Mega Drive e a do Super Nintendo, a do Mega Drive foi que eu não tive Comic Zone em cartucho. Caraca. Nossa, ah, era muito legal. É o melhor jogo de Mega Drive pra mim. E o da locadora vivia aqui em casa, então ele era praticamente meu. Eu não sei nem porque eu não fiquei com o cartucho depois que me mudei. Muito mágica, né? Essa época das locadoras. O que era? Era muito mágico. Muito mágico. Era, porque a gente tinha facilidade de poder jogar todos os jogos que a gente quisesse, testar os jogos antes de comprar, porque o cartucho era caro, né? Também. Rebeca, você já ouviu falar em BitTorrent? Aquela época. Você falou aquela época. Aquela época era mágica, porque a gente conseguia ver antes de comprar. Você ainda consegue, meu amor. Ele consegue ver o jogo inteiro. Eu sei. Mas isso a gente não fala abertamente, entendeu? Eu falo, eu não tenho medo. Fala. Emulador. Okay. Eu falo. A locadora mais democrática da internet. Você pode baixar o jogo do emulador com tanto que você tem. Exatamente. É verdade. E se você não apagar em 24 horas de polícia na sua casa, né? Como é que ele vai passar? A primeira vez que eu fui, quando era mulher, que eu fui num site de ROM, eu baixei uma ROM pro meu emulador, né? Apareceu, você tem que apagar em 24 horas. E eu não apaguei, eu fiquei muito assim no colégio. Caralho, eu não apaguei aquela ROM. Eles vão descobrir. Naquela época, né, como a gente não tinha essa facilidade, aí a gente tinha que testar na locadora, e sempre tinha os videogames com as televisões lá, que como o Pivoto falou, a gente pagava R$1 e jogava 500 horas. O mais legal pra mim é que como eu era menina, eu sempre fui a única menina que frequentou esses lugares, pelo menos na minha roda de amigos, eu sempre era meio café com leite, sabe, eu ia alugar um cartucho, o cara falava, não, pode levar mais esses dois aqui, aí eu falava, ah, tem que devolver amanhã, não, pode devolver semana que vem. É o poder dos peitinhos, Rebeca. Não, peraí, eu era criança. É verdade. Você era isso, você era criança de quantos anos? Ai, menos de 10. Pedro Power. Ah, então tudo bem. Nessa época ainda era só o poder da calcinha. É o peitinho do potencial infinito. O legal da locadora é que ela juntava pessoas com os mesmos gostos, né? Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha, sei lá, um jeito lan house de encontrar. Não tinha lan house, não tinha como você encontrar essas pessoas com um gosto em comum. Então quando você ia na locadora, você ia no lugar de. Na locadora, principalmente que tinha jogos, você ia pro cantinho que tinha jogos e que alugavam o videogame pra se jogar, tinham pessoas que gostavam de jogos. Então você começava batendo papo sobre jogos e encontrar pessoas de jogos. Espera aí, vocês eram sociais nessa época? Sim. Dificilmente eu puxava papo com alguém no locador sem ser o pessoal que trabalhava lá. E às vezes eu chegava lá, eu quero um RPG pra Mega Drive. E tipo, eu não queria um RPG, eu queria um jogo que fosse medieval fantástico. E aí o cara vinha, toma The Immortal aí. Aí eu, tá, valeu, mas acho que eu vou levar Golden Axe. A sua descrição, você tá cada vez mais nostálgico. Quando a gente falou de Lan House, você, não, porque era muito bom Lan House, porque você encontrava pessoas que gostava das coisas que você gosta, que você podia conversar. Não, agora é muito bom locadoras, porque você encontra pessoas que gostam das coisas. Daqui a pouco tá falando, não, era bom o maternal. Eu conheci pessoas que Erasus levantou um ponto interessante, porque assim, como o jogo não fez muito, o videogame Mega Drive não fez muito sucesso no Japão, não teve muito jogo de RPG famosão no Mega Drive, né? Alguém lembra? Ah, peraí, teve... Pô, cara, Shining Force, é. Shining Force, Ungrease. Shining Force. Não, Shining Force, pô. Mas esse Shining... Não, Shining não, Shining. É Shining. Eu não tô tirando o mérito de Shining Force. Longe de mim. Mas, porra, os jogos de RPG do Mega Drive não tinham o mesmo peso que os jogos de RPG do Super Nintendo, por exemplo. Sim, são dois. Mas teve um que eu joguei, eu não lembro se foi no Mega Drive ou se foi no Master System, e eu não lembro o nome do jogo, era com C, eu não lembro se era Kadash, alguma coisa assim. Kadash. Era um RPG. Mas eu não lembro se era o Kadash. Era um RPG truzão, assim, sabe? Sério, o jogo era 90% falatório e 10% o personagem andando. Sem brincadeira, era um guerreiro numa Final vila Fantasy medieval e você tinha que atravessar o mundo, que você tava jogando um RPG mesmo, de mesa, assim, de livro. Porque você andava, aí você parava, a cada dois passos parava uma pessoa, aí vinha um diálogo intenso e você tinha que escolher opções do que você ia fazer ou não pra continuar. Aleatoriamente, óbvio, né? Porque na cidade a gente escolhia todas as opções aleatoriamente. A primeira opção, ele era diferente, né, do resto. Hoje em dia é mais comum isso. Naquela época isso era muito diferente, pelo menos pra mim. E como eu não sabia ainda falar inglês, porque eu era criança, eu também ficava apertando tudo aleatoriamente e deixava a vida me levar no jogo. Vida leva. Usa o pagodinho aí, por favor. Me deixa a vida me levar. Vida leva. Deixa a vida me levar. Vida leva. Deixa a vida me levar. Vida leva. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Consegui ir até o final, porque eu falei, eu tenho que ver o final dessa porra aqui, que não é possível. Não foi o Dungeons and Dragons, não? Que tinha um D&D pra Mega Drive, acho que era Warriors of the Eternal Sun. Warriors of the Eternal Sun. Que era mais ou menos isso que você tava falando. Não, era com C o nome do jogo. Flash! Então, Caverna do Dragão. Tenho certeza que ela tá associando assim, cara. Tenho certeza, porque ela viu o desenho Dungeons and Dragons e Caverna do Dragão. Eu tenho certeza que ela tá associando. Calma aí. Assim. Warriors of the Eternal Sun? Não era. Isso. Porque eu acabei de ver a visão desse jogo é isométrica, né? Opa, bicho. Ah, droga. O que eu jogava era side-scrolling. Ah, então era Kadash mesmo, da Taito. Sim. Acho que era. Mas olha só, eu acho que você precisa se atualizar, porque saiu recentemente um RPG muito bom para o Mega Drive. Foda. Virsola. Bonitão. Muito bom. Ah, fiquei sabendo. Muito. É brasileiro, bonito. Não é, Albert? O Túlio Aguiar. Muito bonito. Tem o Phantasy Star também, né? Nossa, como que a gente esqueceu do Phantasy Star? O maior problema desses jogos naquela época, pra mim, principalmente na época do Mega Drive, que eu comprei bem antes do Super Nintendo, é que eu não entendia porra nenhuma. Era sempre assim. Eu lembro até hoje, isso nem foi no Mega Drive, foi quando meu pai instalou um CD-ROM no computador. Caraca, muita tecnologia, filho. O jogo num CD. Aí ele trouxe amarradão pro o CD do Mario's Missing. Eu falei, caralho, eu jogo com o Luigi, esse jogo é muito foda. Puta que pariu. Não entendi porra nenhuma naquele jogo, era só na minha atualidade. Por isso que nessa época eu jogava Street Fighter, que tinha um inglês tão avançado quanto vá para casa e seja um homem de família. Exatamente. E tinha a versão traduzida na rodoviária. Ou se me atacarem, eu destruirei. Tava aqui quieto, mexe com quem tá quieto. Me diz uma coisa. Você teve o seu Mega Drive? Não tive. Não teve o seu Eu passei direto do Master System pro 64, cara. Duas. É, nego, a vida é difícil aqui, né? Você cara? Não viveu não, mas, a era. Não, mas espera aí. Não, é, para e pensa que o Senhor da Eternidade é um ano mais novo. Esse um ano é suficiente pra que quando o Mega Drive, quando o Nintendo 64 foi lançado, ele tinha 9 anos. Então tava em idade de ter segundo videogame mesmo ainda. Caralho. Ou seja, o Master System dele deve ter sido o espólio da irmã dele. Não, e aí ele. Isso, ah, não? Ah, então tô falando merda. Desculpa. Sou do jeito foi, uma boa, tese. Do jeito que acontece na casa do Senhor da Eternidade, se a irmã dele ganhou, ele chegou, começou o beat'em up da vida dele, ele foi a porrada da irmã dele, conquistou o Master System e instalou no quarto dele. Cara, fique sabendo que eu nunca na minha vida inteira agredi a minha irmã, embora eu já tenha sido agredido violentamente por ela diversas vezes. Porque ela é mais forte que você. É, exatamente. E agora ela lança Kung Fu, tô fudido. Poxa, você não viveu a era 16 bits, cara? Tô surpreso. Eu vivi, cara. Eu jogava Mega Drive na casa dos amigos. E Super Nintendo também. Eu joguei mais Super Nintendo que Mega Drive. Me fala qual foi o seu jogo preferido de Mega Drive. De Mega Drive? Mega Drive. Cara, era algum Fatal Fury, não lembro qual. Fatal Fury? Deve ser Fatal 2. Era muito. Não, é. Era Fatal Fury. Era muito mais clássico jogar no Mega Drive Streets of Rage do que Fatal Fury. É, eu ia falar isso. Não, mas eu não joguei Streets of Rage, não. Eu joguei mais Fatal Fury, Final Fight e. Como é que é o outro? Double Dragon. Final Fight Final você Fight não jogou no Mega Drive, não. Jogo da Capcom tinha muito pouco pra Mega Drive. O que tinha, meu amigo? Tinha Battletoads. Opa. Esse Rambo tinha. 3. Pô, Battletoads eu joguei mais pro Super Nintendo e pra Nintendinho. Ah, entendi. Era muito legal como a gente pronunciava o nome dos jogos, né? Que a gente não sabia inglês ainda. Battletoads. Battletoads, é. O Double Dragon eu falava Double Dragon. Cara, tinha Double Dragon. Double Dragon. Era o jogo do Michael Jackson. Tinha, eu vou te falar que tinha uns jogos, cara. Caraca. Que você falava até na moral, tipo, Samurai Showdown, você dava um showdown aí. Samurai Showdown, é, showdown. Agora, Altered Beast, você falava Altered Beast. Mas você falava Beast, entendeu? Agora, tinha tipo Golden Axe. Elas avançam. Eu fui entrar em aulinha de inglês por causa disso. Minha mãe não sabia, não podia mais traduzir o pouco que ela sabia dos RPGs ali de videogame. E eu tive que me virar. Mas. Ô, Killerazo, se tu quer enganar quem, cara? Tu tem foto tua no Facebook zerando Chip and Dale Rescue Ranger em japonês, porra. Primeira japa. O Tico e Teco lá em japonês, eles eram uma cara de beleza. Zerei. O print screen dele é ele em frente à televisão com o controle assim, e escrito assim: é Rescue Ranger ou Ari em japonês embaixo no videogame assim. Essa época era mó boa, né? Porque tanto faz você jogar um jogo em inglês ou em japonês. Você não entendia nenhum dos dois mesmo. Hoje eu não consigo jogar um jogo japonês, cara. Eu me sinto estranho jogando jogo japonês. Não entenderia nada. Então, antigamente, mesmo a gente não sabendo a língua, a gente conseguia terminar o jogo. Hoje em dia é impossível, né? Praticamente, dependendo do jogo. O que me deixa surpreso, pensando hoje em dia, é que, tipo, a gente pegava o jogo em japonês, pegava, tipo, detonado da Ação Games, botava do lado, assim, e zerava o jogo em japonês, no foda-se. É. Ah, mas aí quem zerava não era você, era o Lorde Matias. Lorde Matias. Aí era o chefão. Frente ao chefão, dê seus melhores golpes nele, agora larga o controle e assista essa magnífica CG. Marjorie Cross era homem. Cara, não, tá mentindo. Jura? É sério, era mais de um, inclusive. Mais de um, né? Nossa. Quem é o Loga? Fala aí. Me diga aí, você com seu inglês, desde criança, que você cresceu numa escola cheia de pessoas que falam inglês, como é que era a escola? Escola americana. Americana. Era escola americana. Podia ser uma escola anglicana. É. O céu é uma escola americana? Sei lá, cara. Ele é um centro educacional na Lagoa. Não, é centro de entretenimento e lazer. Esse é o... Pois é, né? Se foi isso, foi lá que nasceu o termo brincadeira? Foi lá, com certeza. Embora o Bill tenha estudado lá, pois né? Pois é. O Senhor da Eternidade também estudou com o Bill, inclusive. Ah, mas ele faz moda. Faz moda. Bill foi primeiro lugar geral. O Bill, primeiro lugar geral do vestibular da FRJ, se formou com CR 9.2, tetra com... Ó, o senhor vai se fuder, porque eu passei em, sei lá, décimo pra UF veterinária, valeu? Então vai se fuder. Veterinária! Veterinária, eu não completo, eu não completo, eu nem preciso da veterinária. São duas medicina pra caralho. Ninguém quer mais roubar cavalo, pô. Ou seja, décimo lugar em medicina, então vai se fuder. Peraí, mas... medicina décimo animal. Décimo lugar em medicina veterinária. Brits, pra você medicina é mais roubar pessoas? Caralho. Eu não sei onde estamos chegando. Não, só corpos mortos, né? Estou assustado, então... Que o Logan... Continua. Como é aquele jogo do Mickey, clássico, como é que as pessoas falavam na sua época? Como é que era o nome dele? Castle of Illusion? Porra, você falava Castle of Illusion. Castle of Illusion. Castle of Illusion. Não, ninguém... Castle. Cara, acho que ninguém falava Castle of Illusion. Você tem que falar Mickey. Meio, alguma coisa meio... O jogo do Mickey. É, o jogo do Mickey. O jogo do Mickey. Não, eu falava... É o jogo do Michael Jackson também. Ninguém falava Moonwalker. Eu falava Castle of Illusion por causa da propaganda da Tectoy safada. Caraca, sensacional. A propaganda de Master Series tem era bem veiculada. E era um cartucho de 2 mega. 2 mega, meu amigo. Peraí, 2 mega ou 2 megabit? Não, o cartucho... A capa era 2 mega. É, ele não te disse. Não tinha nem... 2 mega é que nem sua internet. Sua internet de 1 mega. Que é de 1 mega mesmo. A memória de 1 giga. É. O jogo do Michael Jackson, cara, foi um absurdo. Porque assim, foi um jogo que veio junto com aquele filme horrível. Só que o jogo era foda pra caralho. O filme também. O filme é bom. Você não mexe com o Pivoto quando ele fala do Michael Jackson, cara. Você não mexe. Tem duas pessoas que eu não me atrevo a discutir Michael Jackson. É o Lapso e a mãe da minha inimiga. Cara, eu não gosto de Michael Jackson. Eu gosto de 5 músicas e do jogo, cara. Não, já era, Lapso. Você dança Michael Jackson todo dia, hein, sabe? Isso é verdade. Fala sério, você era uma das criancinhas que ele salvava no jogo. Ele não era exatamente salvar, mas quem salvava quem era o Jaspion, cara. O Michael Jackson brincava. Agora você entende por que o Lapso se amarra e chegar todo começo de episódio e dá um... Au! Nas reuniões de família, Natal, essas coisas assim, que eu vinha pro Rio de Janeiro, saía lá da roça e vinha pra cá, eu trazia o meu Phantom System. E aí, um belo dia, meu primo ganhou do atual... o pai dele sempre foi pai dele. Só não... O atual pai. Ele comprou, ganhou dele um Mega Drive. Aí, uau, caraca. Nossa, é muito mais bonito que o seu, hein? Ah, você era tipo o primo pobre da fazenda e ele era o primo rico da cidade. Aí você ia visitar ele. Ele era tipo o primo do Chico Bento? Não sabe o nome do primo do Chico Bento. É a comparação. Ele ganhou o Mega Drive com o Sonic. Aí vinha um jogo também com um tanque, eu não lembro o nome agora. Se era. Tanque? É, vinha um era que... tanque. Não era aquele não sei o que lá, Strike? Não era Desert Strike, você não jogava com tanque, não. Eu tinha um jogo do Phantom. Tô confundindo. Eu tinha um jogo do Phantom que você jogava com visão de cima, dois tanques e era. Era muito irado esse jogo. Era muito bom. Mas é era tanque pra... o nome desse jogo. É tanque. Depois eu procuro o nome desse jogo, mas. E aí com o tempo, era o videogame lá novo e tal. E aí saiu Mortal Kombat. Nossa. Caraca, que maneiro. Aquele jogo de luta inferior a Street Fighter. Sei qual é. A, B, A, C, A, B, B. O código do sangue. E aí, era isso não, hein? Era assim. Depois de várias fitas de Super Nintendo, eu virei pro meu pai e falei: pai, pô, vamos comprar o Mega Drive? Aí rolou Mega Drive 3 com International Superstar Soccer. E eu lembrei aqui da minha lista um jogo que a gente não pode esquecer de falar: Duke Nukem 3D, feito pela Tectoy. Ai, caralho, da Tectoy. Olha. Caraca, tinha Duke. Pô. Pode crer, brother, eu não lembrava disso. Com o teu pai era assim: pai, vamos comprar o videogame e tal? Ele comprava? Não, assim, tipo, rolava aquele negócio. Olha só. O meu tinha um ano, mano. Tudo bem. Não, rolava aquele negócio. Pô, ó, desde tanto tempo que eu não troco de videogame, tô tirando 8, 9 nas matérias, tenho me comportado razoavelmente bem. Então vamos negociar aqui, meu velho. Aí rolava aqui aquele... Sua nota não faz mais do que a obrigação. É você. Aí tem que mandar o terrorismo, tem que falar, ah, é, meu irmão? Então vamos ver como o ninja inimigo mandou essa, é? Você vai ver só, vou repetir de ano, então. Conseguiu. Até hoje ele mandou isso. Bem pra caralho. Ganhou um monte de jogo. Ganhou um monte de jogo. Não, mas eu vou te falar que a técnica que eu usava era diferente. Eu usava a técnica milenar dos pais separados. Eu falava: porra. Mãe, me papai dá. Papai ia comprar, né? eu falava, mãe, me dá Sonic. Eu lembro disso como se fosse ontem. Mãe, me compra Sonic Knuckles. Aí a minha mãe fala, pô, filho, não, você já tá com muito jogo, você tem que estudar mais. Eu falo, tudo bem. Pai, minha mãe não quis me dar o Sonic Knuckles. Ele, olha como eu sou um cara legal, toma. Aí, falaram que a vida com pais separados é que nem a Disneylândia, só que com dois patetas. É verdade? Caraca! Cara, que escroto. Nossa! Isso é maligno, cara. Sai do meu podcast! Sai! Caraca! Cara, eu tive um drible também, só que eu tive, né, pra piorar, o danado ainda por cima era Sega Genesis e sem transcodificar. Eu joguei uma porrada de coisa em preto e branco. Caraca! Você comprou lá nos Estados Unidos e ele ficava preto e branco na televisão. Era muito... Assim, meu primo trouxe, o primo Leonardo trouxe e me deu, assim, me deu já com uns 3 ou 4 jogos, assim, tudo bem pra cara, aquela coisa bonita... Tipo, me deu ele com um Altered Beast, o primeiro Shinobi. Ah, Shinobi era muito difícil, velho. Muito difícil. Velho, Shinobi era muito bom. Toda a história. Não, Shinobi era ridículo de difícil, brother. Muito era, não, amo Shinobi. O Dancer era melhor, cara. Já não, viram não aquele não. Vídeo daquele cara que zera. Aquele cara que zera Shinobi usando aqueles pads de Dance Dance Revolution? Que rapaz, pode crer. Filho da puta, põe isso no poste. É. Será colocado. Primeiro Desert Strike, o primeiro mesmo feio, que saiu todo cheio de bug, depois o jogo teve um recall. Que é que naquela época não tinha patch, né, cara? É, o jogo teve um recall. E eu não lembro qual o último, acho que foi. Aqui eles faziam recall sim, porque a Tectoy gerenciava tudo certinho. E a Gradiente também, pelo que eu entendo. Ah, foi a Playtronic. Ah, comeu na Tectoy, né? Entendi. Eu joguei ele bugadão, zerei ele bugadão. Mas enfim, o Drivo, junto com o NES, eu joguei com o qual ele tem mais memórias felizes, assim, eu não canso de dizer, cara. Fala. Era Mega Man Street of Rage ali lado a lado. Chora não, cara. Felizmente eu não tive problema de transcodificação com o Sega Genesis. Tive com o Super Nintendo, mas é outra história. É, com o Sega Genesis, assim, os jogos que eu não consigo esquecer, obviamente, são assim, os batidos do tipo Altered Beast e Streets of Rage. Obviamente, acho que esses foram os dois jogos que mais me marcaram. Acredite se quiser, mais que Sonic. Não, exatamente, eu ia falar, a gente vai passar pro próximo tópico sem falar de Sonic, né? Porque ninguém falou de Sonic. Ninguém... É, não, Sonic eu jogava, mas assim, cara... Streets of Rage era a parada. E eu também lembro, apesar de não ter jogado muito, e obviamente na época, cara, não importava se você falasse inglês ou não. Alguém sabia o que você tinha que fazer em Echo the Dolphin? Eu não fazia ideia. Caraca. Tinha que nadar, porra. Era o jogo Echo the Dolphin botava... eu zerei com revista. Eu botava o cartucho no videogame e ficava só de brinks na água, assim. Yeah! Echo the Dolphin também não tinha uma parada viajante de voltar no tempo pra salvar os peixes? Esse é o segundo. É o 2, né? O segundo. Na DeLorean. E tinha o Echo Júnior também. Caraca. Esse eu não joguei nada, eu tinha dignidade. Pra mim, Echo the Dolphin era uma fase gigantesca da água. Muito chato. Logo, muito difícil, impossível. Não, tinha umas coisas legais, pô. Sei. Tu comeu os peixes de grátis, assim, tu dava narigada no peixe, ele morria, tu ia lá e comia. Real Life Simulator. Echo the Dolphin marcou mais o seu Mega Drive do que Sonic? Sim, cara. Acho que Echo the Dolphin marcou porque eu não fazia ideia do que fazer, né? Tipo assim, Streets of Rage... Significa! Streets of Rage, eu jogava, espancava geral, me divertia, sabia que eu tava progredindo. O Altered Beast, sem mistério também. E também, porra, você mudava de humano pra um animal bizarro lá, então também era incrível. Agora, Echo the Dolphin, exatamente o que você falou, era tipo uma fase da água infinita, eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu sei que começava a estar tudo legal. Aí depois tinha um terremoto, sumia tudo, você não sabia o que tinha que fazer, tinha uma balela que ficava... e aí acabou, tipo a balela do... tipo a garota do Nemo lá. E o Pokémon isso. Bom que dava cabeçada, terremoto... E isso aí, cara, eu lembro até hoje do Echo the Dolphin, porque eu queria progredir, mas eu não fazia ideia de como. Quando eu penso em Echo the Dolphin, eu penso na Ativa. Estrada. Caralho. sério, galera. Quem não... Eu comprei o Mega Drive por causa de Sonic. Eu fui na casa do amigo meu, eu jogava o Sonic no Master System, falava, Sonic Master System, maneiro. Eu achava irado, muito bom, não sei o que, não sei o que. Aí eu sentei na casa do amigo meu pra jogar Sonic Mega Drive, eu falei, o meu videogame é uma merda. Eu quero jogar aquela merda no lixo, bro. Aí, Ninja Inimigo, tem duas coisas que a gente não pode terminar o assunto do Mega Drive sem falar. Primeiro é aquela revista que vinha no Clube da SEGA, que todo mundo que comprou o Mega Drive recebia em casa. A Nintendo tinha também o Hot Shots, né? Hot Spots. Isso. Eu não recebia. Hotline. Oh, tadinho. Foi minha filha. E o outro assunto não, é o Mega Net. Eu ganhei o Mega Drive do amigo do meu irmão, aí veio só o videogame, né? Não veio a revista. Ah, ele continuou recebendo a cartinha e você com o jogo. É. Escroto. Vocês ainda recebem essa revista? Ô, louco, meu. Eu lembro até hoje. Foi um clássico, porque eu lembro que eu recebi uma carta. Sempre que eu ia pra casa do meu pai, ele me dava a correspondência do Hot Shots da Nintendo. Eu não lembro se o nome era Hot Shots, mas era alguma coisa assim. Aí eu recebi uma vez a carta que tava escrito assim, a cara do Yoshi triste, falando, o Hot Spot acabou. Aí eu virava assim, yay, a revista Nintendo World chegou. Eu falei, fuck capitalismo, eu vou ter que comprar a revista agora. Que escroto. E o Meganet. Meganet. Lembro que até quem Toy lançou esse serviço um tempo aqui, você podia jogar Mortal Kombat 3 online com seus amigos, usando um modem de 56k. Isso nunca era isso mesmo ou menos? No Brasil, cara. Não era 56, não, cara. Era 14,4. Era menos, né? Nossa senhora. 14,4. Se tanto. Óbvio. Caraca. Você podia teclar com seus amigos. Naquela época não era bem teclar, né, ainda. Era Button Mash com seus amigos. Cara, sabe o que eu lembrei agora? Que não funcionava. É tipo a internet do Ilapso. É um pouco mais melhor, rápido, na verdade. Era um pouco mais rápida esse. Não, mais rápida não. Rápida a minha internet tá, ela só cai toda hora. Ah, sim. Sabe o que isso me lembrou agora, esse MegaNet? Que eles promoveram esse troço bem no comecinho, na época, você falando com atletas na Olimpíada, cara, jogando Mortal Kombat com eles e coisas. Nossa. Caralho. A delegação brasileira em Atlanta, você aqui no Brasil falando com eles. É, sabe você tem. Jogue com seu amigo via modem em tempo real. Sega e Tectoy. Que tenso. Em tempo real não, né? Em tempo lagado. Mas a caixa dizia em tempo real. Vale o que tá escrito. Tempo real. Vale o que tá escrito. Jogue agora com o Michael Jordan. O MegaNet veio pro Brasil e o Satella View do Super NES não veio. A Gradiente já tinha largado, né? A Nintendo. O Super Nintendo veio bem depois aqui no Brasil também do que o Mega Drive. O Satella foi lançado em 95 só. O Satella não saiu do Japão e mesmo que tivesse saído, a Gradiente chegou uma hora que ela se desligou da Nintendo. Em agosto de 89, a SEGA lançou o Mega Drive nos Estados Unidos com uma campanha de marketing absurda pra ver se o negócio engrenava. Tiveram que rebatizar a Genesis em função de disputas de trademark. E em função disso, em meados de 1990, com o Mega Drive, eles conseguiram já vender 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Embora eles ainda não tivessem um aplicativo que justificasse, evidentemente, a compra do aparelho. O Sonic ainda não havia sido lançado. Nessa altura do campeonato, o CEO da Nintendo, o Hiroshi Yamauchi, já havia acionado o Masayuki Uemura, que tinha sido responsável pelo Nintendinho, pra desenvolver um novo sistema, agora em 16 bits. Ah, é, mas em 90 só tinha no Japão, né, o Super Famicom. Em novembro de 90, a Nintendo já tinha lançado o Super Famicom no Japão e já tinha lançado, junto com o Super Famicom, o Super Mario World, que é um dos jogos mais vendidos de videogame até hoje. E rapidamente esse console, Super Nintendo, aqui no Ocidente, tomou 80% do market share japonês e eles já estavam com tudo engatilhado pra lançar nos Estados Unidos, mas aí eles tiveram que atrasar em um ano pra planejar melhor o atendimento de demanda, porque já começou a se fazer um hype tão grande do negócio que eles acharam, se a gente lançar nos Estados Unidos, não vai conseguir atender a demanda. A gente não vai conseguir fazer uma logística suficiente de produção e de entrega pra atender toda a demanda. Então vai faltar coisa. Então eles resolveram atrasar por um ano. Nesse um ano, a SEGA se apressou pra ter o mascote dela, já que a Nintendo já tinha o Mario há muitos anos e já tinha o Mario, inclusive, no console novo. Em junho de 91, como a gente sabe, completou 20 anos. Semana passada, saiu o primeiro Sonic e aí deu uma reavivada nas vendas do Mega Drive, preparando melhor ainda o terreno pra quando o Super Nintendo chegasse nos Estados Unidos ter uma disputa ainda mais acirrada. E foi muito bizarro o jeito que o Sonic entrou no mercado, porque assim, o Mario ele chegou aos poucos e foi conquistando todo mundo. O Sonic, ele chegou chegando, maluco. Sabe como é que o Sonic chegou? Tem uma música do Lenine que explica, e tem uma outra dos Avassaladores que explica também. Ele chegou: Avassalador, chega sem avisar. Avassalador, chega sem avisar. Toma de assalto, atropela, vela de incendiar. Toma logo de assalto, vem pra incendiar. E eu fico surpreso com a legião de fãs que tem de Sonic. É tipo assim, Mario é um dos personagens mais conhecidos do mundo. Mario é um personagem que todo mundo gosta, acho bonitinho. Mas quem gosta do Sonic é fã chiita, brother. É tipo assim, fico ofendido às vezes quando fala mal de Sonic, cara. Porque o Sonic é muito mais maneiro que o Mario, né, cara? Concordo em gênero, número e grau. Vocês levantaram um ponto interessante que eu sempre fiquei pensando. Quando eu quero fazer referência sobre algum ícone muito óbvio do universo dos jogos eletrônicos pra alguém que possa ser leigo e não conheça, eu uso o Mario. Porque eu acho que o Mario ele é muito mais um ícone do que necessariamente um personagem que as pessoas são fã. E sim, o Sonic, aí sim, eu acho que as pessoas gostam mais e não sei como, né? Mas se identificam mais com o personagem. Só que o Mario é tipo, eu não sei, eu acho que ele é mais de uma representação de algo do mundo dos jogos que é conhecido por todo mundo, mesmo fora do universo dos jogos, entendeu? Pô, cara, mas o Sonic é uma coisa visivelmente mais legal, né, cara? Um é um encanador italiano que tá no reino dos cogumelos, pulando em cima de bichos pra matar e salvar a princesa, que é a única mulher no reino de caras com cabeça de cogumelo. Já o Sonic, pelo menos, ele é um animal que pegou a bota rápida e que quer destruir o Robotnik, que tá vacilando com os animais da floresta, cara. Vou no bar feio aqui. Eu não lembrava. O Sonic usa uma bota rápida? Tipo, sem a bota ele não é rápido? De acordo com o manual... De acordo com o manual, mas ele não tem nada que deixe realmente claro em jogo que se ele tirar a bota... Ele nunca ficou descalço, na verdade, né? Então a gente não tem como saber. Pois é. Pô, mas eu fiquei bolado, gente, com isso, aquilo, cara. Não é uma bota, tá? É um tênis. Não, aquilo não é um tênis não, cara. Desculpa, garota do podcast que sabe a diferença entre bota, tênis, sapato, aquilo blusa, é um camisa, tênis. Camiseta. Cara, eu sei a diferença entre uma bota e um tênis. Mas você sabe qual é a diferença entre o charme e o funk, meu amigo? Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. Eu sei, um anda bonito. Eu sei, uma bota e uma camiseta. Que bom, né? Prova que você tem que ir maior que 70. Você sabe a diferença entre uma bota e uma calça? É que a bota é pra calçar e a calça é pra botar. Música, música, sobe a música. Praça. Porque o Logan falou justamente que o Sonic tem muito mais fãs e pessoas que se identificam do que o Mario. Então é mais fácil você ser um ouriço azul super rápido do que um encanador. Cara, eu falei, eu não entendo porque as pessoas se identificam, mas eu sei que o Mario é mais ícone e o Sonic é mais personagem de fã. Eu li em várias reportagens que analisam a época, a era 16-bits, inclusive aquele documentário do Discovery, a era dos videogames, e eles falam sobre o Sonic como personagem descolado e revoltado, que veio mostrar como a sociedade agora tava mais livre e mais anárquica e mais vamos enfrentar tudo. Eu falo, caralho, eu nunca vi isso, cara. Pois é. As pessoas falam, agora você podia correr livre, veloz. Você não precisava pegar estrelas pra correr, porque você já era rápido. Eu, caraca. Ô, gente, isso tem a ver. Eu acho que até pela aparência dele, o cabelo espetado, azul, o tênis, dá uma cara de hardcore pra ele. Não, mas porque ele andava nu. Não. A barriguinha branca. Ele era transgressor. Caralho, que merda. Muita coisa pra editar. Esse programa vai ter uns 4 horas de duração. Fudeu. Você vai ter que dividir esse programa em 2. Caralho, Lápis, tu ainda tá acordado aí no Skype? São 4 da manhã. Sou atrás de você. Caralho, moleque, que porra é essa? Que susto, porra. Peraí, peraí. Como é que você tá na minha casa, cara? Caralho. Eu vim do futuro. Ah, entendi, entendi. Faz sentido. Faz sentido mesmo. Mas peraí, como é que você entrou na minha casa às fucking 3 da manhã, porra? As pessoas são capazes de coisas incríveis no futuro. Caraca, irado. Qual futuro você veio? Semana que vem. Lançar esse episódio inteiro de uma vez só foi um erro. Ficou grande demais. As pessoas ficaram com preguiça de ouvir e outras pararam de ouvir no meio e foram jogar Sonic ao Mario. Putz, e aí? E isso causou o fim do podcast depois de um mês. Ah, te peguei na mentira, porra. Tu falou que viria semana que vem, porra. Eu fui o futuro antes. É isso. Lança essa primeira metade agora e deixa o resto pra depois. Caralho, é uma boa ideia. A gente lança 1h40 de podcast hoje. E aí, quarta-feira da semana que vem, a gente pode lançar a outra metade. E todos vivem felizes pra sempre. Fechou. Vem cá e me ajuda então a editar, já que você veio do futuro. E tem superpoderes. Eu ainda tenho que jogar na Mega Sena da Virada. Que isso, cara? A gente ainda tá em julho. Relaxa. É, eu sei. Mas eu vou jogar no ano passado. Até mais. Peraí, peraí. Não vai não. Me ajuda aqui. Peraí, caralho. Caralho. Peraí. Caralho, tem uma DeLorean no meu corredor. Fudeu. Continua.